Nerdrops. Apresentação: Alan Polar, Guizão, Luiz Sussi e Oliver Pérez. Olá! Sejam bem-vindos à quarta edição do Nerd Drops Especial, trazendo convidados antes nunca chamados, mas peritos em seus devidos assuntos. E são especiais. Especiais não no sentido clínico, tá? Estamos aqui com os nossos CEOs da Taverna do Ogro Encantado, o senhor Pedro Megs Graves, diz aí. Boa tarde, tudo bem, pessoal? A dona Mariana Lima. Oi, pessoal, tudo jóia? Dona nos dois sentidos, né? Dona de proprietária e dona de dona, Mariana Lima. E aqui comigo, junto também as presentes aí, Alan Polar e Guizão. Ah, vá! A gente nunca tá nessa, velho. E aí, me diz aí, seu Polo, o que a gente vai falar hoje? Cara, hoje a gente vai falar uma coisa que fez parte, assim, acho que da vida de muitos dos nossos ouvintes, se não todos. Não fez parte. Peraí, o pessoal já tá ficando mais velho. Já tá, quem brincou com o Comandos já tá perto dos 30. Então, já no pessoal mais novo do Nerdrops vai estranhar um pouquinho. Então, imagina a logia da vida das pessoas e um pouquinho de história também, né? E você tem que pensar no seguinte, na seguinte questão também. Hoje a juventude é restart, tá mais brincando com Barbie também, né? Começa por aí. Com sorte, tô brincando com Max Steel. Que tecnicamente é uma Barbie, né? Exatamente, o Max Steel é o namorado da Barbie, cara. Putz, de pensar que era o palco. É a Barbie depois da mudança de sexo, né? Mas é tipo a Xuxa, entendeu? Primeiro foi o Pelé, Falcon, depois o Zafir, entendeu? Mas por que que a gente tá falando de tudo isso? Porque o tema de hoje, amiguinhos, é G.I. Joe! Também conhecidos como Comandos em Ação! E Falcon, né? Porque aqui chegou com os dois nomes, né? É, uma coisa não tem nada a ver com a outra aqui no Brasil, né, cara? Putz, o Falcon é um pouco anterior. O Pedro é solidário com os amigos, né? Quando a gente fala um pouco anterior ao Comandos em Ação, eu lembro que eu tinha Falcon aos 5 anos de idade, então imagina se o... Tá, merda, você imagina como é velha essa desgraça, cara. Ele Falcon aos 5 anos, Comandos em Ação aos 21? Nossa... Então vamos falar sobre isso depois dos nossos anúncios. Chinúncios. E aí, amiguinhos, estamos aqui para falar sobre o que, Oliver Pérez? Pô, como o próprio cast, né, já se denota no assunto aí, nós vamos falar sobre o evento que vai estar acontecendo no próximo dia 24 deste mês de setembro, que envolve os nossos amigos da taverna e os nossos queridos G.I. Joes. Ou então, né, altamente articulados com dedos opositores destacáveis, né? que você tá fazendo aqui, cara? Então... Era pra eu estar aqui, entendeu? Como o G.I. Joe não é da minha época, eu me mantive em silêncio. Ah, então aquela história de você estar sendo sodomizado por policiais rodoviários e vinheta era tudo conversa, então. É que, na verdade, eu sou muito fanboy de outra coleção de boneco, entendeu? Barbie. É aqui a gente vai se voltar mais pra Hasbro e não pra Mattel. Então é isso, gente. Vamos relembrar aí a primeira convenção de comandos em ação, né? G.I. Joe e Falcon. Apesar deles terem sido a mesma coisa nos Estados Unidos, aqui eles foram diferentes. Então merece um destaque apropriado, né? Vai acontecer no Shopping Vitrine Iguatemi, relembrando dia 24 de setembro de 2011. Pra quem tá ouvindo no dia do lançamento desse cast, é no próximo sábado, das 11 às 5 da tarde, ali na Brigadeiro Faria Lima, 1795, na Sobreloja. Quem quiser pode ir de avião, aterrissar no porta-aviões lá, né? Putz, cara, vai ter tanta coisa foda nesse... Eu mal posso esperar pra tá lá, cara. O melhor de tudo é que a gente vai tá lá, né? Sim, estaremos eu, Oliver Sussi e também, acredite se quiser, o Guizão, que vai abrir mão da sua brasilidade. É que, na verdade, ele tá tão grande que a gente enxerga ele daqui, né? E com certeza, depois que ele passar pela porta da taverna, né, o evento vai estar de portas abertas pra vocês. O shopping também, né? Não fecha mais. Então, gente, vai rolar muita coisa lá, exposição de itens exclusivos, assim, oficina, feirinha, mercado de pulga que você pode participar. Levando seu boneco, desde que ele tenha os polegares e o elástico da cintura, é claro, não esqueça. Vai também ter exibição de vídeo, bate-papo e, principalmente, a parte apaixonados por action figure. Então, se você gosta disso, ou se você tem o mínimo interesse, dá um pulo lá, cara. Você não vai se arrepender, vai ser muito interessante. E você vai descobrir que se você gosta disso e tá se sentindo sozinho, você vai ver que você não é só um estranho, né? Você faz parte de um grupo de estranhos. Pois é, às vezes a galera vai lá, não é nem pra comercializar ou, né, completar sua coleção, que seja. É pra sodomizar eles, né? Não, mas é pra bater um papo lá, que a galera gosta bastante, né? O Taverna é bem conhecido por essa hospitalidade, né, que ela tem com seus clientes e amigos. Então, confira lá, né? Bata um papo, traga um figo pra passear, rever seus amiguinhos. O lema deles lá é: tá aqui, tá em casa, né, cara? Você não tem como você se sentir inadequado lá, né? Então, galera, não percam, isso é muito interessante. E a gente não tá divulgando aqui só porque a Taverna do Hogan é nosso parceiro, não é porque é foda pra caramba, sabe? É um negócio importante salientar também, que muita gente fala: pô, estão fazendo um cast sobre action figures, sobre G.I. Joe, bem próximo do evento, tem grana pintando e os caras tá gravando. Não é isso não, cara. Aqui ninguém tá ganhando, a gente tá fazendo por amizade. É, o Taverna ajudou muito o Nerdrops, né? A gente tá contribuindo. Pra falar a verdade, era até um cast que tava agendado faz tempo, né? Desde que a gente teve a ideia de fazer um Nerdrops especial, né? Que são com temas aleatórios aí. A parte de G.I. Joe sempre foi uma ideia nossa, né? E a gente conseguiu desembestar de vez, fazer no momento oportuno, né? E ainda ajudando nossos amigos lá da Taverna. Então, pessoal, não percam. Eu espero que vocês aí tenham bastante diversão e informação. Afinal de contas, vocês estão ou não na companhia de Pedropedia, que é simplesmente a Wikipédia viva de G.I. Joe, cara. Quando você ouvir uma voz vindo do alto, não é Deus, é o Pedro. Caramba, ele é muito alto, velho. Então é isso, vamos para o cast. Simbora. Tchau. O meu literalmente é um tchau, né? Começar com este papo articulado? Porra! Quantas articulações que tem, cara? Pelo menos uma na cintura. Articulação é o principal ponto de rompimento também, né, cara? Principal é o polegar. É, pois é, tomara que esse podcast não seja aquele joinha com o polegar quebrado, né, velho? Exato! Acho que a gente pode ir lá pro longínquo, pra gente, né? Mas pro Oliver é um passo adiante. Eu do lado. Ao longínquo ano de 1964, é isso, amiguinhos? Isso, 1964 foi que surgiu o G.I. Joe. É, o boneco de 12. Isso, de 12 polegadas ou 30 centímetros no Brasil, né? É, a Hasbro era uma empresa de brinquedo e tal, e aí o Don Levine foi trabalhar lá, né, Pedro? Isso, o Don Levine, ele lutou na Guerra da Coreia e falou: puxa, tem que desenvolver alguma coisa pros meninos. Isso é muito antes de existir a indústria de carrinhos. Tem que lembrar que o G.I. Joe surgiu antes do Hot Wheels. Então existia uma dificuldade muito grande para brinquedos para meninos. Don Levine, aproveitando a experiência dele da guerra, ele falou: poxa, a guerra, apesar de tudo, é uma experiência vinculada aos homens. Então por que não inventar uma figura que remeta a essa identidade masculina, para ser diferente da boneca? Por que não vender isso, né? Por que não vender isso? Exatamente. Tinha todo o esforço de guerra também americano, a questão de fazer uma propaganda positiva em relação aos soldados, à própria guerra. Então, os primeiros bonecos são soldadinhos, né? Tá, mas eu tenho uma pergunta. Por que que chama G.I. Joe? O que que é? É um esquadrão? É uma ramificação do exército? Não, não é nada. O G.I. é tipo pracinha brasileira, o soldado raso. E Joe é tipo o Zé da Silva, então tipo, é o soldado da Silva. Era uma expressão usada no próprio exército, não é algo próprio Isso. Dos bonecos, não. É. Exatamente, é uma expressão militar que faça uma referência à tropa como indistintamente. Porque existe um soldado anônimo. G.I. Joe seria esse soldado vivo. Ah, o G.I. Joe, aquela tropa ali que tá na... Os G.I. Joes que estão no norte da África, como era usado até na própria guerra. Então, o G.I. Joe é pra falar assim, ó, em vez de ficar falando a divisão primeira da cavalaria que está enfrentando o Rommel na África, não, os G.I. Joe, outro Rommel. É coisa genérica, entendeu? É, porque GI, né, quer dizer government issue, né, seria assunto government do governo. Isso mesmo. Problema do governo, né? Ou issue também pode ser registrado pelo governo. O Joe registrado pelo governo. O Zé registrado pelo governo. Eles sabiam que eles eram chamados assim na época? Sim, era um tratamento entre eles, inclusive. Caraca, velho. Hey, GI, come on here. O Zé Ninguém. É, o soldado raso. O pobre bucha de canhão. Hoje a gente chama de seu merda, né, cara? É. Existia a necessidade de criar um produto pra meninos que era realmente muito complicado você imaginar um brinquedo pra menino sem ser bola de futebol americano, carrinho, pião, até antes do carrinho, porque o carrinho era aquele carrinho de puxar com a cordinha, entendeu? Ou aquele caminhãozinho vermelho, esqueci o nome dele agora. Optimus. Optimus Prime. Então, existiam essas coisas mais ligadas, por exemplo, atividades outdoor 100%, entendeu? O cara, ele trabalhar no parquinho, essas coisas, como trabalhador. Mas nada que gerasse uma identidade de menino, entendeu? Então, a base foi aquele boneco de madeira. Pra quem trabalha com artes e gráficas, conhece ele muito bem. Aquele boneco de madeira que serve pra estudar movimentação do corpo humano. Não, então, e o interessante é que os primeiros bonecos que tinham de soldadinhos eram soldadinhos de madeira sem articulação. Ou aqueles bonequinhos de chumbo, assim, coisinhas pequenininhas. Isso daí já fazia parte já da linha de G.I. Joe ou não? É um... Não, eram brinquedos que existiam, bonequinhos de madeira. Eles se aproximavam mais do soldadinho de chumbo do que necessariamente um boneco. O boneco, ele permite fazer posições. Soldadinho de chumbo, não, você tinha que usar a sua imaginação pra ver a movimentação do soldado. Bonequinho de chumbo, você podia fazer bala com ele, hein, mano? Lembra? Ah, sim. Então, Guizão apertando aulas com o Mel Gibson, né? Outra coisa interessante é que a Hasbro já era uma empresa grande, então isso foi também um lance de fazer o próprio material, que eles escolheram plástico e tal, de fazer em larga escala, de colocar nos mercados, nas lojas, nas pequenas lojinhas. Foi o primeiro brinquedo de menina também feito em larga escala. E a custo relativamente baixo, usando uma estrutura que era usada só pelas meninas, por exemplo, que era, por exemplo, roupa. Ah, o G.I. Joe, ele começou com aquela farda verde lisa, igual era o do praça da Guerra da Coreia. E depois surgiram as roupas, você pode usar o mesmo boneco e usar diferentes fardas nele. Como aventuras, né? Que surgiram depois como as aventuras, né? No Brasil ficou conhecido como aventuras e depois entrou até pra própria linha do G.I. Joe, de Adventures. Os kits de arminha são os kits de cantil, mochila, esse tipo de coisa. Você trabalha a figura, uma única figura, você pode ter mais de uma, mas com uma única figura você consegue ter várias opções de acessórios, e aí surgiram os primeiros veículos também, né? Se eu não me engano, de todos os veículos, o primeiro era o Jeep. Mas isso daí a gente tá falando da linha de 12 polegadas ainda, certo? 12 polegadas. Isso. Pô, mas 12... Então o Jeep era do tamanho do meu carro, então. É, não era na escala, né? Ele cabia o bonequinho, tá valendo. Exatamente. Ah, tá. Ficava metade pra fora. Assim. O vidro do Jeep batia no peito dele. É tipo aquelas motinhas de palhaço, né? Quase. Ou pior, é como meu filho tá ficando naqueles carrinhos de supermercado, né, cara? Ele não tá se tocando, porque ele tá muito grande já, cara. Ele tá com as pernas pra fora, a cabeça tá inteira. Tá, mas eu queria saber um pouco mais sobre a Hasbro. Ela já era uma grande empresa de brinquedo? Ela já era uma grande empresa de brinquedos na época dos irmãos... Hasbro. Hasbro era... Hasbro, né? Isso. Era os irmãos Has. É um nome... alguma coisa. Isso. Hasselhoff. Mas era parecido com isso. Hasselfeld, tá. Alguma coisa assim. Entendi. E a Mattel já existia com a Barbie ou não? Eu acho que não. Acho que a Barbie é um pouquinho posterior. Tinha algumas bonequinhas, porque a Barbie, na verdade, também é uma revolução, né? Porque ela é a primeira bonequinha que não é uma filhinha. Ela é uma mulher com atividades. Que foi o grande diferencial. Atividades sociais extra-família, né? É, e era gastar o dinheiro do namorado, é verdade. Exato. A Barbie, eu acho que é de 68. Ah, eu achava que ela... Que os brinquedos pra menina, como a Barbie, por exemplo, já existiam nessa época. E só pra confirmar, realmente, o Pedro tem razão. É Hasselfeld, são os irmãos Henry, Hilo e Herman. Aí eu errei. Nossa, a Barbie é de 59, já tinha Barbie, sim. Já tinha Barbie. Barbie é de 59. Tinha aquela Barbiezinha de maiô e cabelinho curto. Que é uma das mais, que é uma das bonecas mais caras da história. É, década de 50 também, né? Reflexo dessa época, né? É, exatamente. Aí, no caso aí, né, eles tinham tinham cinco linhas, né? Seriam os Action alguma coisa. Seria o Action Soldier, seria seria o soldado, né? O sailor, o marinheiro. Na verdade, são quatro linhas, se eu me recordo bem. Que são as forças armadas, né? Que é a Marinha, Exército, Aeronáutica e... E o Marine Corps. E o Marine Corps. Com certeza são esses quatro, porque eles fazem referência direta ao sistema militar. O G.I. Joe, em seu começo absoluto, nos anos 60 mesmo, estava muito ligado à identidade militar. E teve a G.I. Nurse, né? É o que eu ia comentar agora. A única figura feminina que saiu na coleção americana é exatamente a boneca mais... A figura mais cara de toda a coleção de G.I. Joe, que é a G.I. Nurse. Se não me engano, ela foi lançada em 66. Ela foi feita numa produção, vamos dizer assim, suntuosa pra época de 2000, e muitas se perderam. Ela tem uma construção muito frágil. Então, se encontrar uma G.I. Nurse inteira, é assim, algo aproximadamente $50,000. Mas ela era soldado mesmo? Ela era a enfermeira de campo. Sabe aquele uniforme que a gente vê nos filmes de guerra da enfermeira? Com aquele chapéuzinho, com a saia na altura do joelho, uma espécie de paletózinho por cima. Essa é o uniforme da G.I. Nurse. Ela não ia pra batalha, né? Era aquela que ficava no hospital de campanha. Era hospital de campanha e hospital de base, né? Quem fazia parte médica em combate são homens mesmo. Ela é a que ficava no hospital de campanha e no hospital das bases. E que ela também tinha o papel de se apaixonar por um soldado, pá, né? Que era o cara que fazia parte sentimental, né? Cada um serve a pátria como pode, né? Mas ela foi lançada. Mas ela foi lançada junto desde o começo ou depois, né, no intuito, sei lá, de colocar... Pegar as meninas. A princípio, a partir do segundo ano, como na estratégia, se a gente for pegar a estratégia da empresa, como uma variedade. Pra ser, por exemplo, os meninos provavelmente já deviam ter várias figuras e falou, poxa, não tem hospital nessa aventura? Então ela surgiu meio que nesse aspecto, entendeu? Pelo menos na estratégia de marketing, ela seria, por exemplo, uma expansão das aventuras. Mas eu creio que um dos objetivos pode ser exatamente esse, ajudar a fortalecer a identidade masculina. O rapaz, o menino, gostar da moça, né? Tem esse aspecto também. Nossa, imagine como que devia ser a brincadeira, né, cara? Algo doente, velho. Porque vamos dizer, essa G.I. Nurse aí, ela devia dar tapa na cara da Barbie, né, velho? Eu acho que na construção do corpo dela, com certeza, porque a Barbie até hoje, ela tem muitos poucos recursos de articulação. Pra você botar uma roupinha nela, é terrível, que ela não tem, por exemplo, joelho. A G.I. Nurse você já tem, ela tem joelho articulado, cotovelo articulado e o pulso articulado, né? Mas ela é uma mulher de ação, né? Exatamente. Barbie também, ela pode até ter as articulações, mas é bem limitada, né? E tá por debaixo de uma camada de borracha. E fica exatamente. tão limitado, isso você pode ver muito bem em Toy Story 3, né, cara? Você vê o Ken andando até a Barbie, você chora da risada, meu. É mesmo. Era perfeito. Nossa, mataram em cima. Perfeito. Engraçado que eu não sei se já tava na pauta de vocês, o fator guerra que fez surgir o G.I. Joe foi o que quase acabou com ele, o de 12 polegadas. No final da guerra, no final, já era a guerra do Vietnã, né, nos anos 64, e aí quando começou a derrocada da Guerra do Vietnã em termos junto ao público, a Hasbro viu as suas vendas despencarem vertiginosamente. Então eles tiveram que mudar a estratégia completamente da figura e começaram a trabalhar os Adventure Team, comandos em ação. Tá, isso daí você diz seria da maneira que eles são mais conhecidos hoje, né? Não é simplesmente... E é o que veio pro Brasil. Uma tropa tão afiliada assim ao exército, mas uma coisa que invoque mais aventura. Espionagem. Do barão, do macaco. Exatamente, tinha aventura na floresta, cada um deles, aí sim surgiram os cinco. Tem a ver com cinco elementos, né? Ar, terra, fogo. Coração. Vai, planeta! Agora fala pra mim uma coisa, então acho que você acabou já respondendo antes mesmo de eu falar, porque eu achei que talvez tivesse alguma coisa, que a Hasbro tivesse pensado então na guerra do Vietnã, mas não, o Don Levine tava pensando ainda na guerra da Coreia, isso. Na guerra da Coreia, então um argumento verdadeiro com relação ao G.I. Joe é essa visão ideológica, né, os Estados Unidos como um grande exército pra defender o mundo, né, o G.I. Joe não tem como escapar dessa referência ideológica. Quando o Don Tom Levine pensou o boneco, ele não pensou na guerra do Vietnã, ele pensou na guerra da Coreia, que foi uma guerra contra o comunismo, por que exemplo. Então os soldados eram heróis, né, pô, os soldados da Segunda Guerra, derrubaram o Hitler, pô, derrubaram o nazismo. Os grandes G.I. Joes, nossos G.I. Joes, nossos soldados anônimos. É, e outra, né, e... porque foi então, foi uma cagada tremenda, porque em 64 eles lançam o G.I. Joe, em 65 começa a guerra no Vietnã, né. Então, ela tava sendo bem vista ainda, exatamente. Vietnã foi, não foi uma guerra bem vista, né, foi uma guerra... Não, do meio em diante, não, principalmente 67 e 68, com a coluna Ho Chi Minh, por exemplo, começaram... A guerra do Vietnã foi a primeira transmitida ao vivo, né, então todo mundo praticamente viu os caras morrerem na frente da televisão. Então você imagina uma senhorinha vendo seu filho explodir com uma granada, ou com um Vietcong doido pulando na frente dele. Você tem que ver se tem um cara com um tino mais comercial mais forte, assim, o cara começaria a vender boneco faltando braço, faltando perna. A questão, a gente não precisa se aprofundar muito na guerra do Vietnã, porque se você quiser ver a cidade histórica, você pode jogar Call of Duty Black Ops, né? É. Não, mas tem a ver com isso, entendeu? Então eles tiveram que sair totalmente da linha militar e começar as aventuras outdoor mesmo, que são escalada, submarino, movimentação, procurar a múmia, uma das figuras mais legais do G.I. Joe, na minha opinião, e uma das mais difíceis de achar, é a do que o Joe, ele é um arqueólogo, e que ele vai para o Egito procurar uma múmia perdida. E o segredo da múmia? O segredo da múmia é um totem, no brinquedo ele vem. Mas até você abrir o brinquedo, você não sabia do que se tratava. Então, e uma coisa que é legal lembrar é que, assim, não foi nenhum brilhantismo da Hasbro americana falar, puta, vamos mudar de soldados para aventureiros. Eles já tinham feito um pouco dessa mudança quando o G.I. Joe vai pra Inglaterra, vai pra Espanha, vai pra França, porque eles não podiam estar muito associados a soldados americanos. É, isso aí ia ajudar muito nas vendas, né? É, tanto que a coleção inglesa, a coleção francesa, em termos de aventuras, é muito maior, tem um maior número de aventuras do que a coleção americana. É, porque lá eles ficaram conhecidos como Action Man, né? Seriam sim, homem de ação, exatamente. Aí tinha as aventuras. E engraçado, uma coisa que é legal lembrar, na França, que ele é o Action Joe, ele foi onde teve a coleção feminina. Não era a G.I. Nurse, eram as aventureiras. Elas tinham olhos de águia, cabelinho, e tinham as aventuras, tinham as roupinhas de mergulho, roupinha de cowboy. Aonde, então, foi, né? Na França. Cara, tinha que ser aonde, né, cara? Onde mais, né? Engraçado que na França foi a única que explorou o tema do Velho Oeste. A coleção americana dos anos 60 e 70 não tratou do Velho Oeste. Nós vamos ver o Velho Oeste na coleção francesa e alemã, que são exatamente o Action Joe. E as coleções estranhas. Foi uma das primeiras a trabalhar com ficção científica, com veículos lunares, monstrengos horrorosos com oito braços. Tinha uma coleção que imitava o Zorro, cara. A França lançou Piratas do Espaço na linha do Action Joe, cara. Quando eu vi isso, eu quase infartei. Mas tem aquele lance também, tipo, porque aqui, por exemplo, aqui no Brasil, nunca, não foi a Hasbro, né? Foi a Estrela que trouxe todo o lance do Falcon pra aqui. Acho que na Inglaterra Sim. Foi a Palitoys. Não... É, a Palitoys. Inclusive, graças a Palitoys que nós temos os bonecos cabeludinhos. Foram eles que inventaram o boneco cabeludo. Mas eles tinham uma certa liberdade dentro dessa licença que eles tinham? Porque, por acaso, que nem o Pedro falou, que fizeram a parte western dos G.I. Joe, sendo que é uma coisa mais tradicionalmente americana do que francesa, entendeu? Exatamente. Mas lá tomaram a liberdade de fazer uma linha de western pros G.I. Joes, né? Não, tinha liberdade total. A Hasbro, ela passava a licença da forma. Tanto que a forma que foi pra paletó e a forma que foi aqui pro Brasil é a forma do corpo musculoso, que é o segundo corpo. E da mão Kung Fu Grip também, que é a segunda mão. E aí a paletó criou esse cabelo. Aqui no Brasil, por exemplo, o Thorak, que todo mundo gosta, é exclusivo brasileiro. O Thorak que todo mundo gosta é que todo mundo teve, né? É. Eu não tive. Ele é exclusividade da Estrela. A Estrela pegou um monte de peça e fez o Thorak. É, o Condor, acho que até... Assim, o Condor é o mais exclusivo ainda que o próprio Thorak, porque o Thorak, ele aproveitou uma peça que foi lançada depois, foi lançada nos Estados Unidos, que ia ser o Destro. Não, mas esse é o Thorak 2. Pequenos. Ah, o Thorak 2. É, o primeiro Thorak é a mesma cabeça. É, mesma cabeça, só que acende. Torak, que é a exclusividade do Brasil, é aquele que tem um capacete, né? É, que tem uma luz no peito. A luz no peito com as pilhas debaixo da capa. Exatamente. Isso, exatamente. Bom, a liberdade de criação da Estrela foi que ela aproveitou um dos nomes da coleção G.I. Joe do Action Team, que é o Falcon. Ele era o nome próprio de um deles. Eles trouxeram esse nome próprio para usar como a identidade do boneco. Então, no Brasil, ele não veio nem como Action Team e nem como G.I. Joe. Ele foi lançado direto como Falcon. Eles adaptaram o logotipo G.I. Joe pro logotipo que conhecemos como Falcon, que é o C um pouco mais para baixo, e o azul, e o vermelho e o branco. Então, a Estrela criou a licença Falcon e lançou o boneco já na característica inglesa, que nem a Mariana lembrou, que é o corpo mais robusto e a tecnologia da mão melhorada, com a característica também inglesa do cabelo flocado e os olhos de águia. Os olhos de águia foram entrar na coleção americana só com o lançamento da coleção inglesa, no final dos 60 e começo dos 70. Cara, eu não consigo, vocês falam de Falcon, eu não consigo lembrar de Falcon sem lembrar do Incrível Rosca, velho. Vocês já viram esse episódio do Incrível Rosca? Não, não. Os caras começam a falar assim, Falcon, aquele olho de águia, aquela barba. Ai, que saudade daquele Falcon, doutor! Ai, quando ele mexia os olhos de águia, eu podia jurar que ele tava me paquerando. Cara, eu não consigo, velho. É, a gente falando de um brinquedo que tem quase 40 anos no Brasil, né? Pô, fala baixo, pô. Ele foi lançado no Brasil em 76. Pra quem não sabe, né, os olhos de águia, que é tão famoso assim no Falcon, principalmente, é aquele que tem um buraco atrás da cabeça, né? Que você... É até uma alavanquinha, né? Não é... Exatamente. Buraco. É uma alavanca, né, que movimenta os olhos pra esquerda e pra direita. Ah, eu achava que era aquele que você olhava dentro. Caramba, ele era grande, mas nem tanto, né, pô? Não, eu lembro disso. Existe uma... Engraçado que eu não sei a nacionalidade, mas eu acho que é o Bullet Man da coleção, se não me engano, americana, a Mariana me ajuda depois, que ele tem um buraco atrás da cabeça e que você enxerga a partir da lente colocada no espaço de um dos olhos. Isso, é isso aí isso que eu sei. Eu achava que os olhos de águia eram isso. Não, os olhos de águia são os que mexem. Ah, tá, então... E são anteriores. Tá, como que chama o principal lá dos Falcons, né, dos G.I. Joe, que tem o olho de águia, que é o loiro lá de barba. Acho que era macacão preto, se eu não me engano. Porque é simples assim, eu tive quatro Falcons, cara, e eu só lembro do nome do Torak, que era o mais forte. No Brasil não teve o nome pra valer mesmo. Ah. Nos Estados Unidos, que é o que serve como referência pra gente achar essa figura que você tá comentando, é o seguinte, é o Joseph Colton, que ele tinha o apelido de Falcon. Que é o Bruce Willis no filme agora, né? Que vai ser o Bruce Willis agora no segundo filme. Ah, ele usa a uniforme dele, pra quem tá tentando relembrar, é aquele é o primeiro camuflado. Ele era o moreno com a barba preta. E ele tinha uma cicatriz na bochecha direita. Na coleção americana é chamado de Falcon. Ele é o Joseph Colton, que depois vai ser aproveitado na linha dos pequenos, nos 3/3 quartos. Cara, eu fico pensando nos olhos de águia, né? Então, tipo, o cara que tinha a melhor visão do esquadrão era o cara que conseguia olhar pros lados, né, velho? Uma coisa que a gente não pode esquecer, né? A gente já deixou entender isso, mas foram os G.I. Joe, né, que com os bonecos de 12 polegadas que cunharam o termo action figure, né, que a gente conhece tão bem hoje. Exatamente. Bom, pelo menos até onde eu sei, talvez a Mariana me ajude um pouco melhor e o público que tá escutando também possa nos ajudar um pouco melhor, tem a ver, no meu modo de ver, com a questão do Action Team, que é o AT, né? Então, Action Figure seria uma derivação desse Action Team, que é o time de ação. Então, uma figura do time de ação, uma figura de ação. E é uma diferenciação também das bonecas de menina e de menino, né? Meninas brincam com bonecas e meninos brincam com Action Figures. Foi também uma questão que surgiu com o Falco de diferenciar as bonecas de menina e os bonecos de menino. Isso, porque, na verdade, quando eles falaram do Soldier, que eles tinham falado do Soldado, do Marinheiro, todos eles eram action alguma coisa, era action soldier, action sailor. Então, antigamente, todos os bonecos, os action figures, eles tinham roupas de tecido, né? É, eram de 12 polegadas. O que, eu vou te falar assim, na época eu sempre achava bem legal isso. Hoje eu tive a oportunidade de pegar numa dessas edições do Falcon, assim, eu não achei tão empolgante, né, cara? Olhos de garoto é outra coisa, né, velho? Eu tive a oportunidade de pegar num Thorak, velho. Olha só. Funcionando e tudo mais, assim, e tipo, né, não é tão irado quanto eu imaginava antes. Eles não são nem, assim, tão grandes quanto eu imaginava, né, cara? Pra você ver, quando você é criança, né, cara, pô, tudo é maior, melhor, né? Ah, mas isso é porque você, Oliver Pérez, tem um Leônidas de 1,5 metro aí do seu lado. Porque um boneco de 30 centímetros é muito grande, cara, ainda mais como brinquedo, né? Como objeto de decoração, pra ficar decorando a estante, ele pode até não ser tão grande, assim, mas como dependendo um brinquedo... Dependendo da criança, é a cintura, velho. Pô, dependendo... Isso é verdade, cara. Isso é verdade. É, uma coisa que é interessante de comparar com a coleção americana e a coleção brasileira, que a coleção americana vem numa caixinha que permite ele ser empilhado. Os americanos brincam que aquele é o coffin box, né? A caixinha, a caixão do G.I. Joe. E no Brasil, ele vinha numa cartela que assim que se abriu ela já rasgava. Ah, já perdia ela. Podia vir até com aquela bandeirinha dos Estados Unidos dobrada em triângulo. É. Então, e essa é uma das coisas, né? Ele é uma figura grande de uma outra época em que tudo tinha mais espaço, né? As pessoas moravam mais em residências, em sobrados, em casas, e o número de apartamentos eram bem menores, né? Então, você ter uma figura desse tamanho em casa, você conseguia dedicar uma área maior, as salas eram maiores, os quartos eram maiores, as crianças brincavam no quintal, elas brincavam na rua. Essa é uma das principais diferenças que o próprio G.I. Joe representa, né? Quando ele vai fazer a mudança do seu formato, que no final dos anos 70 ocorreu um outro declínio na vida nas vendas do G.I. Joe. E um dos motivos apontados é justamente esse: as crianças não iam mais tanto pra rua. Houve um aumento considerável do temor familiar, né? Da criança brincar fora de casa, e uma série de coisas. A vida foi se transformando e o G.I. Joe teve que se transformar pra se reestruturar. E ao mesmo tempo o custo também do plástico na época, porque um boneco de 12 polegadas vai plástico pra caramba, né? Tava rolando uma crise no petróleo, né? Sim. Plástico veio do petróleo. Então os japoneses já tinham começado a se adaptar e os americanos viram essa necessidade de se adaptar. Tanto que na época do lançamento da segunda linha coincidiu também com a vinda do Transformers do Japão pra cá. Sim. Foi quando eles compraram os direitos da Takara, eu acho que eles devem ter visto o tamanho menor e resolveram investir num formato menor pro G.I. Joe também. Aí começou também uma pequena inversão, que os Transformers começaram a ser a base de teste em toda a marketing da Hasbro. É, na verdade as primeiras edições pequenas aí do G.I. Joe, assim, eles tiveram uma limitação, porque, primeiro, né, da parte de tecnologia mesmo, acho que de desenvolvimento, já que a edição dos Falcons, pelo menos que a gente via no Brasil, cara, vinha com os acessórios bem animais, né, cara? Eu lembro que tinha uns com máscara, cara, que o cara era mestre de disfarce, então o cara vinha com um kit de máscaras, sabe? Exatamente. De um cara ruivo. Ou tinha aquele Android, né, Pedro, que tirava a máscara e só tinha os circuitos dentro do rosto do cara. Esse é o Condor, ele tinha uma espada. A construção do corpo dele era vermelha e ele tinha um robozinho que acompanhava ele, que tinha uma pedra de isqueiro no peito. Isso. Então você dava corda nele, ele andava e disparava faíscas. Que era a primeira coisa que se perdia, né? Da coleção brasileira, esse é um dos itens mais raros de todos. Você conseguir esse robozinho com o sistema funcionando para você trocar a pedra de isqueiro. Mas ele não era dos grandes, né? Ele 12 era dos polegadas. Grandes. É, 12 grandes, polegadas. Só... Um dos primeiros inimigos também do Thorak, ele foi o reforço ao Falcon pra resistir à ameaça do Thorak, né? É, na verdade é só pra situar o ouvinte, né? Porque, por exemplo, os ouvintes hoje, ele tem a noção do que é o Comandos em Ação hoje, que são figuras coloridas, cheias de acessórios, veículos e tal, e nem sempre foi assim, né, com as figuras menores. Então, tipo, teve essa adaptação que o Pedro e a Mariana falaram, tanto no quesito econômico, por causa do plástico, como no quesito de avaliação de espaço na casa do consumidor. E então, aí se partiu para uma linha, particularmente eu, na minha visão que eu tenho, era legal, mas não era tão legal quanto a linha Falcon, ou os primeiros G.I. Joes, né? Que, na verdade, foi uma edição menor do que a gente já tinha antes, e, basicamente, a cor deles era aquela farda verde, né, cara? Assim, a passagem, na verdade, é o seguinte, o Falcon encerrou, a produção parou, se não me engano, em 79, 80, o Falcon no Brasil durou até 82, se eu não me engano, no máximo, e aí depois teve a... Foi refeito todo o plano, junto com o Don Levine, e por incrível que pareça, os pequenos G.I. Joe, chamado 3/3 quartos, eles não usavam mais a farda de tecido, e eles já eram um custo de plástico muito menor, mas com referência militar. É isso que mais me impressiona. As primeiras figuras do G.I. Joe 3/3 quartos remetem ao exército novamente, como por exemplo o arma pesada, né? Que é o Rock'n'Roll. Demorou um pouco pra aparecer a figura do Cobra. Uma curiosidade legal sobre esses primeiros G.I. Joe de 3/3 quartos, os caras fizeram lá os designers, acho que eram 6 bonecos, e isso. Todos eles tinham cor na roupa e tal. E aí passou lá pro setor mais burocrático e falou, olha, tá muito caro, vai ter que tirar uma cor de cada boneco. Aí os caras pararam, pensaram, puta, mas vai estragar o boneco tá legal. O que eles fizeram? Em vez de tirar uma cor de cada boneco, eles tiraram uma cor de todas as cores de um boneco só, que é o Snake Eyes, que veio todo preto. E ele era Joe. Olha, que legal! É, aqui no Brasil ele chegou como Cobra Invasor, mas ele era Joe. E o legal é que assim... o primeiro ninja. Parabéns, né, cara? Brasil. Tá de parabéns, cara. Criou o inimigo... Não, imagina, o Snake Eyes chega, não atira, eu tô com vocês, mano. No Brasil, o Cobra Comandante não foi lançado. O Cobra Comandante, ele faz parte dos primeiros bonecos de 3/3 quartos. Ele é o segundo inimigo do G.I. Joe, que é aquele Cobra Comandante com a roupa azul mais clara. E o capacete, se eu não me engano, nessa época ainda não era o cromado. No Brasil, como eles não tiveram a licença imediata do Cobra Comandante, eles pegaram o Snake Eyes, que é o boneco preto que a Mariana explicou agora há pouco, e transformaram ele no inimigo, ou seja, pegaram ele, silcaram o símbolo cobra no peito e lançaram. A grande diferença foi essa, eles silcaram o símbolo cobra no peito e mudaram a cartela como um cobra inimigo, e inventaram o file card. Esse é um troço legal também de conversar, Mariana, pode me ajudar? O file card brasileiro, que é a ficha que explica o boneco, é uma história à parte. Já nos anos 90, com a Urzor, olha o nome do boneco, Urzor. Eram redatores bêbados que escreviam, porque não é possível. Não é possível, drogados. O Urzor, ele vinha com um urso e ele fedia. Segundo o file card, ele era muito mal. Ele fedia porque ele dormia abraçado com o seu urso. Caraca, velho, isso é muita viagem. Então. Aí a outra coisa, outro que eu não consigo esquecer nunca, vou morrer com esse pesadelo na cabeça, é que nos Estados Unidos foi lançado também nos anos 90 os robozinhos cobra, que eram pra morrer. Você não podia matar um personagem, sim. Então você botava robô pra morrer. E são os Bats, né? Tipo os Soldados Hitler, do Changeman. Olha, mesma época. Acho que os Soldados Hitler são anteriores. O Bat, no Brasil, foi lançado como Roboid. Olha a frase que tá no file card. Isso daí, quem puxar pela internet vai ver que eu não tô mentindo. O Roboid é um monstroid. Fantástico. Não, tava fácil ganhar dinheiro como redator nessa época. Opa, não, como nós que éramos crianças, acreditávamos em tudo que aparecia na nossa frente. O redator devia estar brincando na língua do Oid, né? Ô, Mamoid, já fez minha jantoide, né? Nossa. Ou tava tomando o alcaloide dele, né? Antes de mudar a estrutura toda dos G.I. Joes, eles não tinham um inimigo, um cobra. Eles não tinham os cobras, por exemplo. Não, só aqui no Brasil tinha o inimigo do Thor, aqui o inimigo do Falcon. Nos Estados Unidos tinham só os Joes. Eles eram caçadores de aventura, né? Eles eram aventureiros, não existia um cara mal contra eles. É, na verdade existia, né? Porque os americanos estavam em guerra no Vietnã e eles não sabiam de onde os vietnamitas estavam vindo. Então pra eles estava na mesma, cara. Eu preciso fazer uma pequena correção aqui, que entre o G.I. Joe de 12 polegadas e um G.I. Joe de 3/3 quartos, surgiu uma coleção estranhíssima, mas que eu amo de paixão, que é o Super Joe, que é o tamanho que começaram a surgir algumas figuras menores, se não me engano, de 6 polegadas, e que tinham uma espécie de Australopithecus como o principal inimigo deles. Eu infelizmente esqueci o nome dessa figura, mas se vocês procurarem como Super Joe, vocês vão descobrir que o primeiro inimigo dos Joes, sem ser inimigos reais, mais da humanos, como os nazistas, os Vietcongs e os comunistas, foi uma figura humanoide entre o macaco e o ser humano. Ele tinha dimensões mais próximas de um símio, mas com uma inteligência que seria muito avançada de sua época. Ele desenvolve tecnologia e se aproxima mais da ficção científica. É uma coleção meio restrita nos Estados Unidos, é um pouco difícil de achar. Durou um pouco mais na Europa. Mas ele chamava Gore. O Gore. Ele é oficialmente o primeiro inimigo do G.I. Joe. Depois é que foi inventada a Organização Cobra. Então vamos só situar o pessoal. A linha 334 surgiu em 82. Depois de tudo aquilo que... Nesse contexto que a gente tá conversando, né? Isso. Ele foi o lançamento dela é 82, mas ele já estava sendo planejado desde o final dos anos 70. Mas é em função primeiro do corte de custos, né? Então, e nesse caso aí, eles começaram a usar o mesmo... Que você mesmo falou, que os Transformers começou a ser a, digamos assim, a linha guia deles para marketing. Isso. Eles acabaram seguindo a mesma linha para propagação da marca, né? No caso aqui, eles tiveram, em 82, lançaram a linha de brinquedos. Em 85, eles lançaram o desenho animado. Exatamente. Assim como eles tinham feito com o Transformers. Isso. O desenho de Transformers veio primeiro. Isso. Eles copiaram, fizeram a mesma coisa com o G.I. Joe e também lançaram, assim como eles tinham feito com os Transformers, a HQ pela Marvel. Isso. Exatamente. Perfeito. É um espetáculo multimídia, né? Você compra o bonequinho, você assiste o desenho, você pega os gibis. Compra a camiseta, pega o gibi, compra o livro, pega e, óbvio, compra os veículos, né? E seu pai perde sua vida, né? É. Não, e olha que aqui no Brasil não chegou todo o licenciamento, né? Porque tinha barraquinha, tinha o lençol, tinha a cueca, tinha o pijama, a lancheira, tinha tudo. E a própria linha não veio inteira. Os primeiros G.I. Joes aí de 3 e 3 quartos, né? Que saiu aqui no Brasil, eles não eram num preço, cara, assim, muito alto, cara. Mas eles também não era um preço como era nos Estados Unidos, que se aproximava de 6 dólares. Eles não, já chegaram aqui ao preço de aproximadamente, vamos colocar assim pro padrão da família brasileira, 50, 60 reais. Mesmo a Estrela lançou ele como quase como um luxo, mas ele seria mais barato do que seria o Falcon, que se aproximaria de 300. Mas levando em consideração que, por exemplo, os comandos em ação, né, os G.I. Joes feitos pela Estrela, são os únicos que se comparam à qualidade da Hasbro americana. Se você for pegar, tipo, os indianos, mesmo os argentinos, a qualidade da cartela, a qualidade do boneco é bem inferior. Ah, peraí, Mariana, mas também você pegou dois parâmetros de merda também, né? Os paraguaios, comparando os paraguaios dos chineses. Mas deixa eu falar, vocês lembram daqueles bonequinhos que pareciam comandos em ação, que eram... O SOS Comandos? Que eram braços de borracha e pernas de besouro. Exatamente, aquilo lá foi inspirado no Comando para Matar, tanto que M's do SOS Comandos era... A linha original é ligada ao Comando para Matar. Tanto que, se você reparar, as personagens são iguaizinhos os que aparecem no filme. E aquele soldadinho verde é o Schwarzenegger. Nossa, caiu da bunda agora. Caraca, agora o boneco ficou 10 vezes mais legal, velho. E ninguém falou nada disso porque ninguém queria pagar a licença pro Schwarzenegger, né? Não, e o legal dessa linha do SS Comandos, se vocês forem nas lojas de brinquedo agora, vocês vão reparar, tem uns, cara, que tem uma cabecinha que é igual a do Rambo. Os caras diminuíram a cabecinha do boneco do Rambo, que era maior, e usaram a forminha, cara. Vai lá, vai na loja, tipo, Re-Rap, PB Kids, tá vendo que tem uns SOS Comando com a cabecinha igual a do Rambo. Exatamente, é assim, absurdo. Do Rambo, você diz da figura de ação do Rambo que saiu aqui nos anos 80. Exatamente. São 6 polegadas. Isso. Aquele que você tinha, né, Pedro? Eu não tive, você que teve. Não, eu não tive, Rambo não tive, não. Você teve isso. Ih, o Oliver já não lembra mais, tá esclerosado. Ah, não, eu tive um Rambo sim, cara, só que ele durou muito pouco. Você pegou aquele Rambo que vinha com a bazuca e o colete branco. Isso, cara. Isso. Que ele levantava a mochilinha. Ele tinha uma bola que ele instalava a bazuca pro disparo. Olha lá, Guizão. Olha o papo da Vila Vicentina aí. Não, pera aí. Respeita o Monte Camel, hein, meu? Opa, pera aí. Respeita o Monte Camel, hein, meu? Deixa eu perguntar uma coisa. Deixa eu pegar. Deixa eu perguntar uma coisa. Esse boneco desapareceu? Olha, entrou num vórtice temporal da minha memória que eu não sei que fim ele foi dar, mas eu não gostava muito dele, não, viu? Tá na casa do Oliver, cara, tenho certeza. Não, com essa riqueza de detalhes, certeza que ele roubou, velho. Então, né, já que nós estamos falando, já que nós já entramos na linha de 3 3/4, vamos entrar na parte que mais, acho que foi o maior ladrão de dinheiro da família brasileira, né, que foram os veículos e os acessórios que eram vendidos à parte do Comandos em Ação, né. Tio do Pedro que o Tido. É, então, se vocês acham que era que os veículos aqui eram caros, vou lembrar pra todo mundo que, tipo, a Estrela ainda roubou mais todo mundo, porque os veículos nos Estados Unidos, cada veículo vinha com seu piloto. Aqui no Brasil, o veículo vinha sozinho na caixa, você tinha que comprar o piloto separado. O F-14... Olha, nesse espaço aqui, você vai escutar Brasil, O F-14 foi lançado no Brasil como Super Caça Bombardeiro. Um dos bonecos mais legais da convenção, a Estrela não lançou, que é o Ace. Ele vinha com um uniforme praticamente igual o de um astronauta com um vidrinho na cabeça. Isso não foi lançado no Brasil. Mas esse daí não é aquele que tinha as articulações limitadas já? Não. É porque nenhum não foi lançado no Brasil. É por isso que ninguém sabe. A gente só foi descobrir quando foi lidar com material americano. Oliver, esse que você tá falando é o Deep Six, que vinha com o Submarino. Submarino, então é esse que eu tinha ganhado, então. Exatamente, é o que você tinha. Tipo, os braços só moviam na altura do cotovelo e as pernas só na altura da junto com a virilha, né? E eles não tinham mais nenhuma outra articulação. Porque o projeto do boneco era exatamente ele entrar na água, né? Uhum. Então, não, mas mesmo assim era muito irado, velho. Podia não ter articulação, mas era um dos mais legais, cara. Era, a construção dele é única. É espetacular o boneco. Agora, o inimigo do Super Caça Bombardeiro, eu sempre esqueço o nome em português dele, a Mariana pode me ajudar, que é o Night Raven. Aeroforça Noturna. Aeroforça Noturna. Ele vinha com um boneco que é espetacular. É espetacular. E no Brasil não foi lançado. Quando a gente fala com o pessoal brasileiro, olha, mas peraí, isso aí vem ter o piloto, os caras tomam um susto. Eles tomam um agora, susto. Agora, deixa eu até falar. A Mariana já sabe, mas o Super Caça Bombardeiro é responsável por um dos meus maiores traumas de infância. Porque eu tenho um primo com um grande filho da puta. Nossa. Que ele ganhou essa porcaria, cara, e ele não deixou eu chegar perto. Lembrando que se o seu primo é filho da puta, você é sobrinho da puta. Eu não podia ficar menos de 1 metro de distância do negócio, cara. Ele não deixou. Aí mas também pra pensar, eu fui obrigado a pegar o Transformers dele e dar pro cachorro dele. Mas você pode ter certeza de uma coisa, um trauma ele também teve com o Super Caça Bombardeiro, porque o que torna ele tão raro no Brasil é exatamente a porcaria do paraquedas que vinha nele. Acho que o Oliver não lembra disso, porque eu não chegou nem ele ver direito. Que foi o seguinte, quando eu ganhei meu Super Caça Bombardeiro, eu morava na Rua Ibiapaba, e tinha aquela escada que subia pros quartos. O Oliver tá visualizando o que eu tô dizendo. Eu peguei o banquinho do avião, falei, vou testar o paraquedas. Eu abri o paraquedas pra ele já cair aberto. No que eu soltei, ele rasgou de ponta a ponta. Ele rasgou de ponta a ponta, ele fudia. Então, por isso que brinquedo e criança não combinam. É, citando o grande Marcelo Cipriano, grande customizador de G.I. Joe, um abraço forte pra você, se estiver escutando a gente daqui a algum tempo. Então, essa é uma das coisas. Esse paraquedas, o meu, rasgou de ponta a ponta e foi pro lixo no mesmo dia. Ou seja, você achar um Super Caça Bombardeiro brasileiro, que tinha o blueprint, que é a impressão em cima, Comandos em Ação em azul, o avião vai pra quase R$1.000. Tá nóis, hein? É brincadeira. Cara, eu lembro que toda vez que o Pedro fazia aniversário, cara, era um festival. Você tinha que estar presente na casa dele, velho. É verdade. Porque o tio dele, velho, o tio dele não é aquele cara escroto, velho, que dá pro primo, pro filho, pro sobrinho, cueca de aniversário, velho. Porque se você faz isso com seu filho, cara ouvinte, você é um filho da puta. Fique claro aqui, cara. Dê brinquedo pra crianças, velho. Então, com certeza. O tio do Pedro, cara, ele sempre trazia um veículo de G.I. Joe pro Pedro, velho. Todo aniversário, cara. É mesmo. E foi o eu jato, foi o dele, cara. Aquele tanque de guerra preto do Cobra lá, lembra? O RIS-1, que é o super canhão laser do Brasil. Isso, velho. Puta, cara. E os veículos... E sem mencionar também, você teve a base, né, dos Joes também? Não, a base eu não cheguei a ter. Eu fui ter a base depois de adulto, que eu comprei quase sucata. Mas ela tem mais inteira do que muita gente tem por aí zerado. Cara, e, meu, assim, a vantagem com a diminuição do tamanho, né, das figuras, né, que do Falcon acabou vindo aqui como comandos em ação e tal, é justamente essa, porque desde o princípio, por mais que os bonecos no começo não fossem tão legais, que a gente falou que veio com aquele verde farda, né, básico, teve a questão do Snake Eyes virar um cobra comando qualquer, mas os veículos, cara, sempre foram legais, né, cara, eu cheguei a ter um Jeep da primeira edição de 3. Isso, o verdinho, aquele Jeep espetacular, eu só fui ter ele ano passado. Isso. O Vamp. E teve a moto com sidecar. Você também teve a moto, é mesmo, Oliver, olha só. Ô, Oliver, conta um pouco lá daquele teu quintal na frente da tua casa, meu. Opa, tá com... rapaz. Mano, a gente fazia cenários inteiros, cara. A gente fazia cenários inteiros. Pedro, Vocês chegavam a brincar ou não? Porque eu também fazia cenários inteiros, a hora que tava tudo pronto, eu guardava tudo de volta. A gente chegou a brincar sim, porque a gente não montava tudo direitinho. Ficava com preguiça e queria brincar logo, sabe? É. Pelo menos eu. Porque a minha primeira casa lá, cara, era, pô, um quintal sinistro de grande, velho. Gigante, cara. E opções pra você fazer campo de batalha, sabe? Usando terra e não sei o que tinha do lado, velho. É verdade. A possibilidade infinita. Pra você ter ideia, com que eu pegava o G.I. Joe, eu pegava, assim, tipo, uma caixinha de caneta, colocava areia, e eu prensava o G.I. Joe lá, o comandos em ação, na areia, e ele ficava só com os bracinhos e a cara pra cima. Pra mim, aquilo lá era o Han Solo na Carbonite, velho. É mesmo. Tinha, e a gente misturava as coleções, cara. Você chegou a ter os Insectors, não foi? Foi, porra, velho. Insectors, cara. Meu, a gente misturava as coleções. A gente fazia assim, uma aventura agora no espaço. Chegou os Insectors, cara. Não, não é misturar a coleção, é crossover. É crossover. Peraí, então, voltando aqui à parte de veículos, né? A gente falou sobre o Super Caça Bombardeiro, o Força Noturna, o Tanque Laser, Canhão Laser, na verdade. O Super Canhão Laser. Quais são os outros, assim, principais, assim, pra pessoal se situar? Bom, teve um veículo exclusivo brasileiro, que eu infelizmente não vou lembrar o nome, pra achar essa informação na internet é um pouco complicado. É a moto torpedo? A moto torpedo. Chegou o Fiat 147. Quase. Porque ele tinha uma roda no meio e tinha que usar uma cremalheira pra ele sair correndo. Você tinha que encaixar um boneco que não tivesse articulação no cotovelo pros lados, e tinha que ser daquela articulação reta, da primeira geração, que é o único que cabe nele. Então você encaixava ele, encaixava a cremalheira, soltava e ele saia correndo. Então esse veículo ficou raro exatamente por isso, porque o que ele se estabacava ali, parede, por aí, se achar ele com inteiro é complicado. Então ele é um exclusivo brasileiro, ele foi lançado antes até dos próprios veículos americanos. Praticamente é uma homizeta numa pista de Hot Wheels. Eu só fui ter esse veículo também depois de adulto. Agora, uma coisa interessante é que, assim, o que saiu aqui de veículo perto do que saiu de lá fora aqui é ridículo. Triste. Lá saiu a base dos Cobras, que é o Terrordrome, que é uma base redonda, que saiu uma nave do meio. Aqui saiu só o ônibus espacial, lá saiu a base. É a Defiant, né? Esse é um dado muito importante. Já nos anos 90, foi lançado no Brasil também o que seria, por exemplo, uma cópia da Challenger, sabe? Ela tinha o formato da Challenger. No Brasil, não sei como ela foi lançada o nome. Gemini. Como que é o formato da Challenger? Era aquele ônibus espacial. Isso. Tá. E deixa eu falar rapidinho. Eu tô vendo aqui um site, vou até deixar no post. Com todos os veículos do... Biojo.com? Yeah, esse mesmo. Fantástico. Yeah. Você vê o que puxa, né? E os veículos dos Cobras sempre são mais futuristas, né? Mais... Eles têm um design diferente, né? São os mais legais mesmo. Os Cobras sempre foram os melhores. É iniciativa privada. Dos Joe são do governo, então... Mais investimento, é outra coisa, né? É, outra coisa. Aqui no Brasil seria o top o F5, né, cara? Pô. Você sabe, Guizão, porque os G.I. Joes não têm veículos tão complexos e legais assim? Porque eles não cobram, né? Puta merda! Só pra encerrar a história da Gemini, no Brasil foi lançado só a Gemini. Lá fora foi lançado o complexo de lançamento dela. Ou seja, o sistema que eleva o veículo e tem aquelas esteiras que levam ela até o ponto de lançamento. Então, é a Defiant. Que é a chamada Defiant. Ou seja, a Gemini, ela fica um terço do tamanho que é essa estrutura inteira montada. Então, aí outro veículo impressionante que saiu do G.I. Joe, aí esse sim é um monstrumento que não vai ser, nunca mais vai ser relançado, é o porta-aviões. Não sei se o nosso querido ouvinte já ouviu falar disso, mas o USS Flag é considerado o maior brinquedo já lançado na história. Ele é tamanho de muita sala aqui no Brasil atualmente, dos apartamentos. Cabe um homem médio deitado em cima. Ele tem aproximadamente 1,60m de largura. Não, cara, e tinha ponte, e tinha tipo walkie-talkie, assim, que você falava como se você fosse o capitão, né? Fazia uns barulhinhos, é muito louco. E vem com um piloto exclusivo dele, que depois foi relançado sozinho, mas na coloração, o lançamento original dele é nesse porta-aviões. É questão só de a gente analisar proporções, né, cara? Porque se o jato, o F-14, já era grande... Cabe cinco em cima dele. Então. E você tem que dar graças a Deus que já era a época dos 3 3/4. Porque se por acaso fosse de 12 polegadas, isso ia ocupar um prédio, velho. E totalmente fora de escala. Porque se ele fosse colocar na escala que seria, por exemplo, dos 3 3/4, que são aproximadamente 7 centímetros, um homem em 7 centímetros, o porta-aviões ia ser maior que muita casa por aí. Com certeza, velho. E aquele porta-aviões que uma vez eu vi no encontro da taverna? É esse porta-aviões que eu tô falando. Meu Deus do céu, era esse mesmo. Ele ocupa duas mesas grandes das nossas lá. Ele vai estar na convenção. Guizão, é uma coisa absurda, velho. É impressionante. Eu só queria ter certeza que era mesmo esse. É uma coisa... Meu, é muito grande. Tanto que a última vez que eu fui lá, eu achei que ia ter ele. Eu fui louco pra ver ele. Vai ter na convenção, dia 24 de setembro. O rapaz já se comprometeu a levar. É o USS Flag mais completo que eu já vi até hoje aqui em São Paulo. A gente já tá interditando a Dutra já pra ele levar pro evento. A gente falou um bocado, né, sobre bonecos, né? Agora a gente vai falar um pouco sobre como foi o G.I. Joe na mídia, principalmente na televisão, né? Que eu acho que foi onde a maioria, né, teve contato, assim, com o G.I. Joe, além dos brinquedos. Bonecos, o caralho. Action figures. Boa, Oliver, boa. Aqui, até a Kinha tá entrando no clima. Tem aqui, veio visitar umas parentes dela aqui, e os parentes falaram, olha quanto bonequinho legal, a Kinha... Action figures! Você imagina que a coitada já não apanhou por falar boneco, já. Já tomou cada raquetada. Aqui, no máximo, figuras de ação. Bom, J. Joe na mídia. Mariana, você sabe mais ou menos que ano que foi lançado no Brasil o desenho animado? Eu lembro dele em 85. 85, 86. Eu acho que no Brasil foi um ano depois. Começou lá em 85 e aqui chegou em 86. Porque os bonecos no Brasil chegaram em 83. É legal que assim, o desenho, a despeito dos Joes terem uma pegada ainda militar, eles estão na base e tal, o desenho já é uma pegada mais... meio ficção científica, né? Porque a organização Cobra, apesar de colocar como uma organização terrorista, tem uns lances meio doidos, né? O comandante Cobra querendo dominar o mundo, ele tem lá um equipamento de... Cobra. É, de dominar o tempo, o clima, né? De mudar o clima. Que deixa eu só fazer uma pergunta. Opa. Eles tinham alguma coisa a ver com lixo tóxico, não? Sim, tinham. É óbvio. Tem uma teoria de um amigo nosso, que é o Pablo, que tem loja lá na galeria, de que a primeira versão da organização Cobra, na verdade, ela aparece... São bonequinhos, são personagens iguaizinhos, sabe? A baronesa, o comandante Cobra, a roupinha azul, eles aparecem num desenho do Godzilla. Exatamente, exatamente. Até o nome Cobra veio dessa do desenho animado do chamava do Organização Cobra. Organização Cobra, o Cobra Comandante tem o mesmo desenho, a baronesa tem o mesmo desenho, os soldados Cobra tem o mesmo desenho. Esse desenho animado depois foi adquirido pela Hasbro e nunca mais foi relançado. Ou seja, teoria, mas não tanto da conspiração, porque esse desenho foi comprado pela Hasbro, de fato, e nunca mais foi relançado, pra garantir a marca Cobra dentro do G.I. Joe. Então você já tem aí uma primeira disputa de patentes e roubo de ideias, vamos colocar dessa forma. O pessoal com mais idade que eu e o Oliver, os semi-idosos, talvez lembre que no Brasil passou esse desenho animado do Godzilla. Então teria que fazer uma boa busca no YouTube, com bastante pulso de paciência, Godzilla Cobra. Qual é o enredo do desenho? É, basicamente é esse. O Comandante Cobra quer dominar o mundo. Aqueles planos megalomaníacos, sabe? E ao mesmo tempo subliminares, porque as indústrias cobras soltam todos os seus produtos a toda a população e as pessoas consomem cobra sem saber. Ou seja, pelo nome invertido, Arbaco. Arbaco. Que são as indústrias cobra. Cara, parece enredo do... Como chama lá? Do Austin Powers, né, cara? Basicamente, viu? O Austin Powers se inspirou nisso, viu? É engraçado que, assim, eles... fazem parte do exército americano, só que eles são recrutados, né, e é montado esse grupo de elite pra combater o cobra. Que é uma coisa interessante, eles são tão fodas de elite que no desenho eles não precisavam nem tomar cobertura, né, eles não precisavam de cobertura. Eles saíam de peito aberto. Era tudo laser. É que o soldado cobra não tem mira, né. Era ele, mesma escola, eles e o Stormtrooper, né, cara. Exatamente. E como a gente sabe também, baseado nos filmes e nos desenhos, os lasers são muito mais devagar do que um tiro normal, né. Com certeza. E traçante, totalmente traçante. É, né? Uma rajada de luz é muito devagar comparado a um tiro normal. Poxa. De chumbo. Quando pegava, no máximo, o cara caía e levantava de novo, né, mano? É, por isso que eles criaram os bats, né, pra poder morrer. Exatamente. A origem dos bonecos boboides no Brasil é exatamente isso. Pra você não ter tanta morte dentro do desenho animado. O desenho animado nem tanto, mas os quadrinhos do G.I. Joe se tornaram a mitologia principal do G.I. Joe. O desenho surgiu depois dos bonecos, mas é o que conduz a história, né? A história que envolve todo o G.I. Joe. Aí nasceu a mitologia Kuduk e companhia, né? E aí levaram pra frente. Snake Eyes, Spam Shadow. Exatamente. O legal é você ver um episódio de desenho e de repente, se os caras estão numa batalha, aparece aquele monte de veículo, né? Isso. Metade desnecessário, mas é pra vender o veículo, pra molecada ficar olhando lá e falar, puta, eu quero esse, eu quero esse. E já vem com aquela questão da inovação tecnológica. Essa aqui é uma nova descoberta das indústrias cobra, agora vamos derrotar os G.I. Joe com esse veículo, aí apareceu um estanque, assim, sabe? É o super canhão laser. Assim, nossa, nunca vimos esse tipo de tecnologia, eles estão muito avançados. Então os diálogos eram um pouco por aí também. No gibi já é um pouco mais séria a conversa. Era feito pra criança, mas, por exemplo, depois do número 110 ou 120 da Marvel, que é a primeira editora do G.I. Joe, escrito pelo Larry Hama, que continua escrevendo G.I. Joe até hoje, houve o primeiro assassinato em massa. Vários personagens foram mortos, que são, pelo nome americano, que no Brasil, infelizmente, não vou saber recordar com muita precisão, morreram seis personagens que tinham figuras, que era o Doc, que é o médico, aquele negro, o médico negro. Sempre tem que ser o negão que morre. É impressionante. E morreu um dos ninjas, que é o Quick Hick, que o Oliver vai lembrar ele, que ele não tinha sapato e era sem camisa, com uma faixa vermelha na testa. Ninja é esse, hein? Mesmo na neve. Ele parece o Liu Kang, né? Parece o Liu Kang. Isso, exatamente. Acho que ele veio pra cá como Karateka, não veio? Karateka. Como Karateka. E também toda a Força 2000, que foi uma linha futurista do G.I. Joe, que nos Estados Unidos eles detestaram. Assim, a ideia dos veículos era muito legal. Um encaixava no outro e formava uma base. Achei que formava um grande robô. Não, não, mas tinha um veículo que formava uma pipoqueira, que ele era igual a pipoqueira. Era um avião que tinha uma pipoqueira daquelas elétricas dos anos 80. Caralho, mas isso daí, Mariana, é pra simular o tiroteio, né, cara? É, tá os pipocos, né? Não preocupa não, gente. Marvel não mata ninguém de verdade, né? Vocês sabem disso? Mataram. Nesse caso, mataram. Foi uma das únicas vezes que mataram. Mas eles voltam em outra editora depois. Né? Aí, outra editora, mas não na Marvel. Mas deixa eu falar, dos quadrinhos e dos desenhos, surgiu algum personagem que virou boneco depois? No desenho animado, nem tanto, porque o desenho animado começou a obedecer mais é a cronologia do gibi, apesar das forçações de barra. O desenho animado foi feito realmente pra criança. O gibi já nem tanto, já estavam pegando o pessoal mais crescido. Mas então, no gibi criou os personagens. É aquele. É um que é tipo um robô que chegou aqui na. Foi até a coleção que a Hasbro trouxe, a Wave que a Hasbro trouxe, a Hasbro Brasil trouxe do 25 anos. É, tem um personagem que encalhava, porque aqui no Brasil ninguém conhecia o personagem. É, porque ele foi dos quadrinhos americanos. Tem exatamente. Um monte de personagem que é tipo a galera aqui do Brasil não tem ideia de quem é. Não aparecia no desenho, só aparecia nos quadrinhos. No Brasil, os quadrinhos chegaram, a Mariana que passa pode me corrigir depois, se não me engano, só chegaram até o número 24, em diferentes formatos. Começou com o formatinho, depois foi pro formatão e depois voltou de novo pro formatinho e acabou. Nos Estados Unidos, os gibis chegaram ao número 155. Aí houve um lapso nos anos 90, eles voltaram depois pela Image, aí a história ficou esquisita, foi uma bagunça, tanto que ficou, acho que só 2 ou 3 anos na Image, depois foi pra Devil's Due. Jura? Você jura pra mim que foi pra Image e ficou esquisito? Chega a ser redundância. Não passou na mão do Rob Liefeld, né, ainda. Olha, cara, acho que ele foi um dos editores-chefes, viu? Então, mas voltando no desenho, quais eram, assim, os personagens principais, assim? Tinha o Duke, a Scarlet, vamos relembrar ele. Flint, né, o Falcon, o Tenente Falcon. O Snake Eyes, o Cobra Comandante, o Destro. Storm Shadow, que é o Ninja Branco, o Cobra. Aí o Snake Eyes chegou aqui como um G.I. Joe e explodiu a cabeça de todo mundo, né? Ferrou tudo. Aí tem umas coisas legais, por exemplo, o Cobra de Aço, que é um boneco que a Estrela inventou, que hoje vale uma nota, os moleques não queriam, porque o moleque assistia o desenho e falou, meu, cadê a bosta desse personagem, né? Eu não quero esse boneco. E encalhava, ficava encalhado nas lojas. E é o mais raro da coleção brasileira. O Heavy Duty também é da animação, né? O Heavy Duty também tá da... Depois, primeiro, ele é o sobrinho do Roadblock, que é o que aparecia na animação. Porque assim, às vezes alguns personagens acontece que a Hasbro perdia o nome do personagem, os direitos, então eles tinham que relançar o boneco, relançar o personagem, e eles davam outro nome e outra história, que é o caso do Heavy Duty e do Roadblock. O que que faz você perder o direito do boneco, velho? O nome do boneco é um dos mistérios do sistema legal americano que ninguém conseguiu decifrar pra gente até hoje. A gente pergunta pra tudo quanto é canto, inclusive pra fornecedor americano, os caras não sabem dizer. Teve uma época que eles perderam o nome da Baronesa. A Baronesa, ela foi lançada, acho que foi em 2002, como Camaleon. Virou Duquesa. É terrível. Agora, algumas coisas do desenho que são interessantes. O Snake Eyes era mudo, né? Aí tem um episódio que ele tá trancado numa caverna e a Scarlet com o Ok-Tok. Snake Eyes, responda! Snake Eyes, responda! outra pérola. São 3 pérolas que eu não vou esquecer uma. Uma a Mariana acabou de contar. A outra é o Shipwreck, que é o marinheiro. Não sei como ele foi lançado no Brasil. Ele tem um papagaio. Marujo. Isso mesmo. Ele foi lançado com um papagaio. Pra manter a coerência com a figura, o papagaio entrava com ele até no submarino. E o papagaio nadava. Sim, meus amigos. O papagaio nadava. Caraca, hein, velho. Agora, outra da cena de batalha do desenho animado. Essa é impagável. O avião, o super caça bombardeiro, dá um rasante. Ele abre as asas. Ele fica rente ao solo. E corta o super canhão laser ao meio. Faz o looping e volta atacando. Ele corta um tanque no meio com uma asa, faz o loop e continua atacando. Ele colocou facas Guinzo na asa. Foi. Nossa. Ah, sem contar coisas assim, tipo veículos como o Snowcat, o Jetcopter, que tem hora que ele é pilotado por 2 caras, tem hora que tem uma galera lá dentro, tem hora que abre o Snowcat. Parece carro de palhaço, sabe? Começa a sair neguinho lá de dentro e, tipo, o torpedo dando de roupa de mergulho no meio da rua, o Quick sem camisa na neve. Tem umas pérolas do desenho animado que, nossa, a criançada hoje em dia não engolia isso nunca. O Snowjob com a roupa de neve dentro do F-14, todo mundo pilotava o F-14 também, né? Oliver, na verdade ele não usava faca Guinso, na verdade ele usava Gillette Mach 3, né, velho? Tá mais pro Presto Barba, a primeira faz tchan, a segunda faz tchum e tchan. Que é a propaganda da época. Tinha um neguinho que falou pra ele não fazer isso, mas quem tava tentando falar era o Snake Eyes, né? Tava lá o cara fazendo mímica na frente do rádio, né? E no caso, eram episódios fechados, né, cara? Não tinha aquela coisa assim, uma trama muito elaborada. Tanto que eu acho que até isso aí foi recuperado um pouco no filme, né? Essa coisa, digamos assim, uma trama megalomaníaca, mas simplista, se você for parar pra pensar, né? Você não tinha um aprofundamento muito nos personagens, assim, a relação entre eles e tudo mais. Não, o próprio Snake Eyes e Storm Shadow, que hoje em dia são os bonecos, assim, que tem mais apelo, que a galera mais gosta, na época do desenho, o inimigo do Storm Shadow que entretava brigava com ele no desenho era o Spirit, que era o índio. Tá, nada exatamente. A ver, sabe? Nada a ver. E no Brasil, o desenho animado não passou inteiro. Nos Estados Unidos, existiam sequências de desenhos. Pelo menos seis episódios dentro de uma mesma história. Eles o Pirâmide foram... da Escuridão, qual era o outro? O Dominador do Clima, que é o Weather Dominator. Rise Serpentor, Rise. Nossa, isso é uma bizarrice. Mas é legal. E esses episódios, eles foram relançados, porque assim, tinha as temporadas e tinha os especiais também. Eles foram relançados em uns packs que vem o DVD, né, os episódios que fecham essa sériezinha, e os principais bonecos. E vem um pedaço de 25 anos. E vem um pedaço do Dominador do Tempo, que você vai montando, tipo Baf, sabe? Dentro dessa parte do desenho também teve o 87, que foi aquele filme animado, seria G.I. Joe, o filme, né? O The Movie. Comandos em Ação, o filme, que... Por acaso, é nesse aí, eu não me lembro direito, é um que aparece, que mostra a cara do Comandante Cobra? Mostra, quando ele vai lá pra um... Tipo, um lugar bizarro, né? Onde tem meu Deus do céu. O filme já começa mal, né? Se você for ouvir a abertura, você vai ver que... Sim, totalmente desafinado as pessoas que cantam. Parece eu cantando. E ele tem uma pegada bem sci-fi, né? Tipo, nossa. O Comandante Cobra é meio mutante, ele era tipo um outro mundo, assim. Ele vira cobra, né, cara? Ele vira uma cobra, cara. Então, uma das histórias dentro do filme é que o Comandante Cobra, ele era um subordinado de um grupo semi-religioso chamado Coil. Tem dentro do filme é que o Comandante Cobra não é um comandante de fato, ou seja, um grande chefe da organização Cobra. Ele seria uma criação biológica de uma outra criação biológica chamada Golóbulos, que era metade homem e metade cobra. O boneco é muito louco, mas nossa, que viagem da maionese. Cara, mas eu tinha 7 para 8 anos e ver o cara se transformando numa cobra, aquilo pra mim foi chocante, velho. Não, é louco. Filme, assim, pra época, ainda mais por essa pegada mesmo sci-fi e tal da época, é bem da hora o filme. Quem tá processando eles é a galera do Conan, que pegaram o Tutadum, pelo jeito, né, velho? É, e o Serpentor, Mariana, é a origem do Serpentor, que ele é o... Ele juntou toda a genética de todos os líderes mais cruéis do mundo e foram fundidos para criar o Serpentor. Ele é descendente de Napoleão, de Hitler. Caralho. Mas a pegada do filme é essa, tipo, que os caras desse lugar de onde o Comandante Cobra veio e tal... Cobra lá, querem assumir o poder do Cobra e assumir o poder do mundo. Então aí tem duas lutas, né? Dos Joes a princípio contra a organização Cobra e desse pessoal de Cobra lá contra a organização Cobra, tentando pegar o poder da organização Cobra. E aí, no final, os Joes estão lutando contra os dois, né? Contra os cobras e contra o pessoal esquisito lá de Cobra lá. Caramba, eu lembro... Nossa, eu não consigo lembrar muito do desenho, mas essa parte, pra mim, foi... Traumatizante. Não, cara, até hoje eu tenho cena na minha cabeça, velho. É uma coisa asquerosa mesmo, sabe? Tem uma parte legal também no desenho, que tem um grupo de soldados Joes meio rebeldes, que são treinados pelo Sargento Slaughter, que era um lutador de luta livre, né? E ele virou um personagem e virou um boneco. O treinador dos Joes. E ele tá treinando esses caras, são os renegados, né? Ele tá treinando o Tenente Falcon e mais 3 caras, né? Acho que o Flint. E é legal porque é um cara real, ele é um lutador, o cara faz luta livre, os caras transformaram ele num personagem e num boneco. E ele faria o papel que aparece no... Sabe aquele Emmert no Nascido para Matar? O treinamento dele é parecido com aquilo. Ele é ele é o mais cruel dos treinadores do G.I. Joe, entendeu? Dentro da mitologia Joe, principalmente do gibi da Marvel. Aí o Slaughter ele já puxa mais pro gibi da Marvel, né? O pessoal do Larry Hama. E teve vários, né? Personagens reais que viraram depois personagem ou boneco. O próprio astronauta Buzz Aldrin virou também. Isso. Tem o bonequinho, tem, muito legal, inclusive. O Tunnel Rat, que eu não sei como foi lançado. Acho que não foi lançado no Brasil o Tunnel Rat, né, Mariana? Acho que não. Ele é a imagem e semelhança do Larry Hama, o argumentista principal do G.I. Joe nos quadrinhos. Então foi lançado um personagem que ele trabalha, ele é especialista em subterrâneos, que é o Tunnel Rat. Ele foi lançado em homenagem ao Larry Hama. O Buzz Aldrin virou G.I. Joe, cara? Tem o bonequinho de 12 polegadas dele. Cara, ele tá bem na fita, né? Porque o Buzz Aldrin aparece no último Transformers aqui no filme também. Exatamente. E ele aparece de uma forma muito bacana. Eu gostei bastante. De uma maneira bem legal mesmo. Agora, tipo, a animação fora essas, a gente não conta mais, né? Ô, Força Extrema, pô, não é? Ah, sim, o Força Extrema. Extrema. É, não, mesmo? Força Extrema. Força Extrema é G.I. Joe? Tem o G.I. Joe Extreme. Ele veio como Força Extrema pro Brasil. Ele chegou a passar, mas foi muito rápido. Pouca gente lembra disso. É o G.I. Joe Extreme. Mas exatamente. É aquele que eles... Força Extrema! E já grudava as paradas neles, assim? Isso, também. Você tá brincando comigo. E tem outra coisa também, que o G.I. Joe Extreme, ele foi uma passagem também de tamanho. Eles tentaram mudar o tamanho. O boneco é maior. O boneco é maior. E eles tentaram fazer um reset na mitologia, inserindo não o Cobra, mas um outro tipo de personagem. O boneco é do tamanho dos bonecos do Rambo, da década de 80, mais ou menos. Isso. E do tamanho do Super Joe, dos anos 70. Ia ser o quê? Não ia ser mais ia ser o Cobra, ia virar o quê? Os lagartos? É que eu acompanhei muito pouco, eu não tenho como te falar com muita certeza. Não, então, agora, a animação, cara, teve uma que foi o quê? Foi 2007, 2008, chamada G.I. Joe Resolute, que é voltada pro público adulto. Foram 10 episódios de 10 minutos que passou no Cartoon, né? Americano. Do Adult Swim. Adult Swim. E foi escrito pelo Warren Ellis. Não, aí, cara... Vocês já têm ideia de como foi o negócio. Foi extremamente realista, morre mesmo, voa sangue. Sabe, explode. Snake Eyes enfiando a espada, assim, dando aquela torcidinha depois. E ele faz armação pra pegar dois soldados cobras usando uma armadilha com granadas. Então você imagina a delicadeza do sujeito. Você imagina que isso é um puta de um passo, né? Porque antigamente era capaz do cara se vestir de mulher, né? Pra atrair os caras, assim. Olha, no G.I. Joe desenho animado, um dos episódios mais bizarros que tem é o Snake Eyes vestido como Snake Eyes, com aquele uniforme todo, vestido com peruca loira, vestido de mulher dançando cancã em cima de um palco. Ele e o Shipwreck, o marinheiro amigo dele, né? Nossa, e com o papagaio no ombro. E o papagaio também dançando cancã. Eu, o Lobo também estava dançando o cancã. Tudo são pupilos do Edgar Hoover, né, velho? Olha, cara, eu não sei como que veio pro Brasil, mas o G.I. Joe Extreme, no caso, a organização chamava SCAR. Em inglês é Soldiers of Chaos, Anarchy e Ruin. Seriam soldados do caos, anarquia e da ruína, né? Exatamente. São os novos inimigos no lugar do Cobra dentro do G.I. Joe Extreme. E os bonecos são muito quase toscos, que o G.I. Joe do 12 3/3 também entrou em declínio. E começaram as figuras ultra coloridas de rosa, marcador de texto, amarelo cheguei. Foi uma fase marca-texto do G.I. Joe. Que é isso, velho? Brilhava no escuro os negócios, cara. Deu um veículo rosa. De peruquinha nunca saiu ninguém. Nossa, só faltou, cara. Teve a Força Eca. Quer dizer, que a Força Eco, que é um bonequinho que você jogava água, ele mudava de cor. Oh, eu tinha esse, mano. Nossa, mas era de umas cores bizarras, cara. É, tipo, você vai pensando assim na proposta do boneco, que é um soldado, que ele tem que chegar lá meio na miúda, né? Tem que ter aquela missão stealth, e de repente o tá uniforme dele de brilha, rosa. Velho. Tá pintado de rosa, cai água nele e ele fica roxo, Lica. Não, cara, tem um boneco que é o Ale Viper, que não é que ele é laranja fosforescente e azul. Ele é laranja com camuflados azul. Fala, claro, porque nossa. O cara tem que fazer o desenho camuflado porque existe na natureza algo laranja e azul pra ele se camuflar. Um sapo africano, com certeza. Se você cair no meio de um monte de sapo africano, você vai estar camuflado, com não, certeza. Essa é a linha Missão Pandora, velho. E detalhe, esse boneco de Operação Urbana. Eita, nós. Você imagina. Ah, cara, mas vamos falar sério. Todo seriado, você não precisava de nada de camuflagem, porque era um monte de negro saindo de peito aberto atirando laser um no outro, né? Exatamente. E eu acho, esse detalhe, voltando lá atrás, é que é mais engraçado, né? O laser não machucava uma pessoa, mas destruía um robô. Isso cria uma sensação de vulnerabilidade em você, que depois você sai fazendo cagada, né, cara? É. Não, é tipo aquele lance do Walker no Império Contra-Ataca, que todo mundo solta os lasers naqueles AT&T lá, e não consegue. Não, porque a fuselagem deles é foda. É, não derruba, não explode nada. Aí eles têm que laçar o pé dos caras pra eles cair e depois bater o Luke um pé no outro. Isso. Aí depois que tá um derrubado, o Luke Skywalker dá um voo rasante nele. Não sei se é o Skywalker ou qualquer outro Rogue Pilot lá. Ele dá um rasante, dá dois tiros e o barato explode, velho. Como assim, cara? É que o negócio é foda quando é alto. Caiu, fodeu, cara. Pô, mas enfim, a gente tem essa essas animações, a gente sabe que, tipo, a cultura G.I. Joe aí vem de lá longe. E a gente sabe mais ou menos o impacto que tem uma adaptação dessa pro cinema, pelo menos pra quem curte, né? Sim. Porque eu lembro, por exemplo, que pros fãs de Transformers, da série G1, que teve os brinquedos e tudo mais, quando chegou o anúncio que teria um filme, porra, a galera foi ao delírio, né? E realmente eu acho que o primeiro filme, ele atendeu as expectativas de todo mundo. Agora vamos falar do filme do G.I. Joe, cara. O que vocês acharam do filme do G.I. Joe lá, do diretor do Stephen Sommers? Olha, então, se eles tivessem filmado o desenho Resolute, teria sido fantástico. Foi um filme, acho que, pra pegar um público mais... idade mais baixa, criançada, adolescente. Retardado. Aí, meu, o filme é fraco, é divertido e tal, sabe? Você senta, pô, vou sentar pra me divertir. Mas, assim, você falou do Transformers, né? A galera, quando assistiu o primeiro filme do Transformers, ficava vendo assim, né? Aquele, puta, aquele negão lá, aquele lá é o Roadblock, cara. Ah, não, aquele soldado ali é o Duke. Então, assim, tava imaginando uma pegada militar no filme, né? É, então, porque eu acho assim, o Transformers, que tinha uma pegada mais absurda, foi um filme bem sucedido. E o G.I. Joe, que tinha mais chance de a gente se adaptar a algo assim, legal pras telas, né? Não conseguiram fazer isso, né? É porque provavelmente, agora eu tô chutando, provavelmente foi o temor militarista. Porque a guerra no Golfo e a guerra no Iraque, a ocupação do Afeganistão, não tá pegando bem no público americano mais. Então, eles tiveram esse temor de colocar uma operação militar pra apresentar o público adolescente. É, podia soar como um propagandismo, né? Como propagandismo. Tanto que você repara que é um grupo internacional, né? Não é um grupo americano. Exatamente. O Breaker é de fora e tal. É um grupo internacional. Eles colocam como isso. Assim como a coalizão também é internacional, né, cara? É. Você tem lá os ingleses. Você tem até francês também. Sim. Exatamente. Então ficou uma coisa... Eu acho que houve, por parte dos criadores do G.I. Joe, deve ter rolado reuniões N com o Larry Hama, com o pessoal, com o próprio Don Levine, com o pessoal de criação do GB, da passagem do Devil's Do pra agora atual, que é a IDW, deve ter rolado milhares de reuniões e no final deve ter pesado o fator marketing e opinião pública, daquelas reuniões a lá e pop, pra definir o seguinte: o público americano não quer violência. É porque então, a pegada dos quadrinhos agora é mais militar. É pra adulto. Os quadrinhos hoje em dia são para adulto. Desde o período depois que saiu da Image, foi uma pegada militarista mesmo. E o G.I. Joe sempre teve problema com essa questão militarista. Só que eles também não foram pra linha aventura e também não escaparam da linha terrorismo. Ou seja, o filme do G.I. Joe já pega o período, já pega o filme do período vamos à guerra ao terror. É, mas pelo fato do grupo terrorista ser algo mais internacional, porque, tipo, não só os G.I. Joe são uma força internacional, assim como a Cobra era uma organização terrorista internacional. Não contava só com vilões de um país, de uma determinada região, né? Isso daí não abria possibilidade, cara, do cara ser feito um roteiro melhor pra isso, cara? Podia com menos medo? Podia ter ido pra ficção científica usando os recursos militares contemporâneos. Ou seja, eles tiveram medo do militarismo. Eles poderiam ter usado a organização Cobra como elemento de ficção científica. Ou seja, até aquela origem que mostram do comandante Cobra no filme 1, poderia ter sido a brecha pra inserir toda uma questão de ficção científica da coisa. Mas uma arma que derruba a Torre Eiffel e deixa tudo verde, cara? Essa é uma arma possível. Ela existe na pesquisa dela. Ah! A nanotecnologia. A nanotecnologia procura a medicina em escala nano. Existem os nanomotores, sim, mas aí que tá, entendeu? Sim, claro, mas a gente tem ainda tudo em uma fase de pesquisa, ou seja, ainda é uma ficção, né, cara? Ficção científica ainda. Podia ter viajado na maionese de uma vez, entendeu? E pra você ter ideia. Eu tomando contato com isso, que sempre foi, por exemplo, a pegada do desenho. A evolução tecnológica do desenho animado do G.I. Joe sempre foi o seguinte: os cobras tinham equipamento mais avançado, mas agora os Joes nem tanto. Eles podiam ter extrapolado essa questão e teria ficado super divertido. Isso daí eu acho foda, porque é o seguinte, a gente tá no rascunho das pesquisas na nanotecnologia. E no filme os caras já colocam dentro de uma bazuca, né? Exatamente. O, pra mim, o filme dos G.I. Joe's novo é a versão live action dos Thunderbirds. Podia ter até a musiquinha lá do American Team, né? America, fuck yeah! É mesmo, o filme América. Assim, eu acho que todo mundo percebeu que foi cagada o filme, porque eles mudaram o roteirista, estão mudando o elenco. É, eu acho que sim, isso vai ter uma pegada mais séria. Assim, e vai ser espero. Mais próximo do militarismo. Queria que vocês falassem hoje o que tem de legal na parte de G.I. Joe, porque nós temos a parte de relançamento dos primeiros G.I. Joes, né, aniversário de 60 anos. Também 50. Temos o aniversário... 50, né, desculpa. Temos também a edição de 25 anos, né, dos Comandos em Ação, que saiu dos anos 80. Então, o que vocês indicam aí pra galera que pro público que ouve a gente, né, que é mais do juvenil... Juvenil não, cara. É já uma passa do adolescente pro adulto, né? O que tem de legal nessa área de novo... E de relançamentos. Olha, pra galera que curte 12 polegadas, teve a coleção de 40 anos, a Timeless Collection. Foi até que a gente sorteou um boneco lá com vocês aí do Nerd Drops. É, relançamentos dos bonecos clássicos de 64, com a caixinha, com a aventura. Agora, o que eu pego, pessoalmente, recomendo, são os Action Man ingleses. Acho que até o ano passado, né, Pedro, tava lançando ainda, né? A linha de 40 anos do Action Man parou em 2008. Mas o Action Man traz praticamente não parou de ser lançado ainda, porque a linha de 40 anos foi uma homenagem. Mas, por exemplo, o Action Man britânico, por exemplo, o Action Man, ele tem a linha de futebol, por exemplo. Cara, é fantástico. Então, assim, exatamente, tem essas a linha, tipo, salto fantástico que você tinha aqui no Brasil, se você for comprar usado, velho, você vai pagar uma nota? Não, cara, você paga 60, 70 dólares, você compra, pô, um kit legal, com aventura e tal. Com plástico melhor, com tecnologia de junção dos corpos melhor, porque o Falcon brasileiro, desculpe a honestidade, é uma porcaria. Ele desfaz todo, cara, o boneco porque desfaz. Porque as ligas internas dele são de um plástico, entre o plástico e a borracha, ele simplesmente desmancha. Então você achar um Thor aqui conjuntado, quer dizer, montado, um Falcon realmente montado é muito difícil. E a linha do Action Man, G.I. Joe, que tá saindo lá fora ainda, substitui com, assim, perfeição. Então não há necessidade tão grande de você correr atrás do material antigo. Sendo que lá fora nunca parou. Dá pra dizer que nunca parou. Se você comparar dos anos 80 pra cá, que no Brasil só foi até os anos 90, lá fora nunca parou. Então você encontra aventuras antigas com um novo padrão de plástico. E um preço super bacana. Na escala, saindo um pouquinho do 12. Saindo um pouquinho do Falcon, o pessoal conhece muito é Hot Toys, né? Essa escala, sair de show. Agora, tem uma fábrica que eu acho fantástica que é a Didi. Dragon in Dreams. São os bonecos assim, incríveis, da mesma escala, né? Agora, do 3 3/4, a grande diferenciação do que a Hasbro lançou foi a linha 25 anos. A Hasbro tinha perdido, assim, público, tinha fábricas como a BBI, como a Tiny First, que tava lançando bonecos na escala 1/18, e o pessoal que colecionava tava comprando bonecos militares super perfeitos e tal. 2007 foi o aniversário de 25 anos, e aí a Hasbro, pô, vamos relançar cartelinha igual, boneco com o mesmo desenho do boneco, só com tecnologia de hoje. É, então, eles colocaram material melhor. Completa. Isso, a linha, cara, eram dois packs só que iam sair. 5 personagens. Fez um puta sucesso, eles começaram a lançar os bonecos cartelados. Pô, é uma linha de 25 anos, era pra terminar em 2007. Continuou, cara, saiu em 2008. Ainda, junto com o filme, continuou saindo boneco, porque o pessoal ficou enlouquecido com a coleção. Pô, essa coleção foi até 2009, e dentro da coleção 25 anos, você vê a diferença de tecnologia. A Scarlet que vem do primeiro pack, ela é completamente diferente a construção do corpo dela pra Scarlet que saiu em 2008, por exemplo, 2009. Ou seja, a Scarlet do pack, ela se aproxima do formato hoje dos pequenos da DC, da Mattel. Sabe o que saiu o Black Adam pequeno? Sim. Então, a Scarlet tinha aquele padrão de construção do corpo muito parecido com aquilo, inclusive o plástico. Ou seja, muito frágil. Então, quando chega 2008, ela já tem uma construção do corpo que é impressionantemente melhor. Agora, em G.I. Joe, o que tem de novidade é o que durante todo ano passado foi chamado de Pursuit, a linha Pursuit of Cobra, e agora tá sendo chamado de linha de 30 anos. Meu, é assim, é um choque o boneco. O Cobra Trooper, por exemplo. Mas você pega o Beathead que é um personagem que já existia, que saiu no 25 anos, todo mundo pirou. Pô, o boneco do 25 anos é fantástico. Mas você pegar o do Pursuit, ele tá numa pegada realista, sabe, um combatente urbano. A quantidade de acessórios que o boneco tem, a qualidade dos acessórios, é fantástica. E essa linha é legal porque ela pega, assim, ela relança personagens clássicos, como foi o caso do Crazy Legs, do Rock Viper, que o pessoal teve na década de 80, começo de 90. Só que ela também pega os personagens clássicos e coloca nessa pegada realista. E usa quatro elementos, né? É o deserto, a cidade, a floresta e o gelo. O boneco que é um símbolo da coleção de 30 anos é o que no Brasil saiu como o Low Light. Ele saiu como aquele franco atirador cinza. O Meia-Noite. Ele, acho que o Oliver lembra desse boneco. Ah, cara, o nome dele não é estranho. O cinza que tinha um óculos vermelho. E tinha uma arma com um bipé que era o franco atirador. Pra vocês terem uma ideia de como tá perfeita, o rifle dele de franco atirador se desmonta em 7 partes e a bala encaixa no porta-balas. Então vocês conseguem imaginar uma escala 1:18, o boneco que é mais ou menos do tamanho do polegar ao indicador, que é aquele hélice que a gente faz com a mão, e que a bala encaixa no porta-balas. Nossa, que beleza, hein, cara? Pra perder é uma maravilha. Mas só que é hiper detalhado. As lanternas saem, então é uma qualidade, trabalho de engenharia absolutamente impecáveis. Os ouvintes que estão prestando atenção sabem que o Pedro e a Mariana são absurdamente, assim, conhecedores de G.I. Joe. E a gente trouxe eles aqui porque... Por que falar o pessoal da taverna falar sobre G.I. Joe, né? Por quê? Porque foi G.I. Joe que deu origem à taverna do Ogro Encantado, cara. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Nós, como colecionadores aqui no Brasil, eu voltei a colecionar de novo o G.I. Joe depois que eu vi uma exposição muito grande que houve do Brad Jones na Comics, em 2003. Aí eu voltei e achei... Minha mãe... Ao contrário das muitas mães por aí, ela não quis dar o meu material. Quando eu quis dar meus brinquedos, minha mãe falou: guarda. O seu Oliver sabe que quando a dona Wanda é teimosa, é melhor você ficar quieto. É verdade, cara. Então ela falou, é uma mãe que não existe. Cria uma mãe e fala: guarda, né, velho? Exatamente. Não, a mãe do Pedro não só guardou, cara, como tipo o F-14, não tava na caixa. Tava embrulhado com plástico filme, a caixa totalmente preservada. Caramba! Colocou dentro de um tambor de hidrogênio, aparece. Quase. Muitos bonecos meus estão inteiros até hoje em função desse cuidado que ela me sugeriu a ter. Então, eu como colecionador falei: meu, onde eu acho esse material? Não é possível que isso não tenha público. Onde está esse pessoal? Não é possível que não exista um lugar que consiga atender essa demanda. Então, nós como colecionadores começamos a ter essa ideia já quase praticamente 2003 mesmo, né, Mar? Tentar juntar o pessoal. Como nós somos de um tempo pré-internet, a gente achava meio chato, sabe, você comprar um boneco usado na internet. Porque o lance legal era aquele de você chegar na Americanas e ter aquela parede de comandos em ação, né? Então era isso, o cara chegar numa loja assim e olhar: caraca, tem uma parede de bonecos. E você escolher pessoalmente, falar: nossa, esse aqui é mais legal que esse, ou esse aqui eu não vou pegar agora, mas eu pego depois. E não chegar pra alguém e falar: olha, esse aqui tem reposição rápida? Tem. Ah, não, esse aqui não tem, é melhor você pegar agora que daqui 6 meses talvez não tenha mais. É uma coisa bem, bem verdade que a Mariana disse, por exemplo, que, tipo, por mais que você consiga uma edição rara no Mercado Livre, você sai muito mais satisfeito se você comprar numa JediCon, por exemplo, sabe? Sim, se você comprar numa Joy-Con. Então, você ir lá no físico, cara, e ver, porque lá, praticamente no Mercado Livre, você vai por nome, você busca várias opções dentro daquilo que você quer. E ainda assim é capaz de ser enganado. E é o lance da experiência, por exemplo, você vai na Re-Rap, você olha lá, tá olhando o brinquedo, aí vem a tiazinha lá, atendente: quantos anos tem a criança que você tá comprando o presente? Não, senhora, é pra mim, né? Então você chega... Ah, que vergonha, velho! É, já passamos isso. É pro seu filho? Não, senhora, é meu. Não, eu fui comprar o Homem de Ferro aqui, de quase 12 polegadas do filme, e ela falou: vai embrulhar pra presente? Eu falei: não, vou abrir daqui a pouco. Então por que isso não ser respeitado, entendeu? E tem essa experiência de ter alguém que conhece também, que às vezes você também vai em loja. Eu cheguei quando lançou a linha do G.I. Joe, fui na Re-Rap: tem G.I. Joe? A moça: tem! Aí ela me veio com uma cartela do J.J. e o Jatinho. Outro exemplo clássico disso foi quando estreou o filme do G.I. Joe, a gente foi no cinema, a gente quase perdeu a sessão, porque a gente foi com o pessoal do Brajos. Um abraço forte pro Ricardo, não sei se ele vai estar escutando, o Buzzer, que é o Laerte, também do Brajos, customizador de mão cheia, um dos melhores que eu conheço do Brasil. Um abraço pro pessoal do Brajos. A gente tava na fila esperando, de repente, fila do Jijoi está sendo formada, e a gente olhando pra parede, né? Pô, tá atrasando o filme, né? Filme do Jijoi vai começar, a fila já está no meio. Pô, mas que droga, ninguém anuncia o filme, cara, que merda. Filme do Jijoi, daqui 5 minutos você já está liberado a entrada. A gente olhou, caramba, mano, é do J. Joe, cara, vambora. Não, e o pessoal nem sabia do que se tratava, entendeu? E a questão... E essa questão, assim, tipo, do que vem pro Brasil, cara, você pega as waves que vem, às vezes vem muito lixo, né? Vem os bonecos que ninguém quer lá fora. Então a ideia da loja também é essa, da gente trazer o que o pessoal quer, correr atrás. Tipo, aqui no Brasil não chega, cara, exclusivo da San Diego, exclusivo da Joe-Con, exclusivo do Walmart, exclusivo Toys R Us. Então não só ter os produtos, mas escolher os produtos top. Tipo... Ao mesmo tempo, a gente também tá batalhando junto ao principal fornecedor brasileiro, que é a Siman, o contato com a Hasbro, que a Hasbro já está no Brasil, para eles enxergarem esse público. Que o público de G.I. Joe, ele não é o público que compra milhares de bonecos em um mês, 5 bilhões de dólares em 2 meses. Não, é um público que compra toda semana um boneco, 2 bonecos, e no final do mês você tem um belo resultado. Então nós temos esse trabalho junto com a Siman e junto com a Coleciona para estimular o crescimento do colecionismo no Brasil como mercado. Ou seja, é um processo homeopático, mas é um processo sólido. E nós temos, graças a Deus, a gente está com o apoio da Siman nesse sentido. O empresário do ramo de brinquedos, assim, você vai na Abrin, cara, você vê umas coisas medonhas, assim, o empresário... Boneca que tem o formato de 90 anos atrás, é a mesma forma. Ele não vê o empresário do ramo de brinquedos aqui no Brasil, ele não vê o colecionador, ele não existe isso. Se você for ver, puta, a Mattel americana, meu, criou, tipo um clube pro colecionador de He-Man, que o cara paga uma mensalidade, recebe 2 bonecos por mês. Tipo, lá fora existe toda uma estrutura montada pro colecionador, por parte de fábrica e por parte de lojas. Existem lojas especializadas para atender colecionador. E aqui não tem. Então a ideia da loja foi essa, fazer esse serviço, né? De focar no colecionador. Vocês começaram em 2013, então. A loja é 2007. 2007, junto com o pessoal da Licenso, que é uma gravadora, que é um grupo, que é uma gravadora de música independente e instrumental no Brasil. Um abraço pro Eric e pra Muriel, se por algum acaso eles estiverem escutando. Valeu por tudo. Esse Pedro tá um radialista do caralho, né? um abraço, beijo na bunda e não sei o que, lá, passa lá, vamos bater. Mas a coisa não é sozinha, cara. Se não fosse o Nerd Drops, acho que grande parte da nossa divulgação também não existiria. Porque a nossa primeira ação de parceria, sem ser contar com a nossa imprensa, que é um lixo, que trata o colecionador como se fosse um ser bizarro, que nem eu vi no algumas semanas atrás, tratando, e mesmo aquela porcaria daquele programa, a Liga, que tratou o pessoal de Star Wars como se eles fossem doentes, não tem como você trabalhar no Brasil a divulgação do colecionismo também. O Nerd Drops é um dos poucos canais. Tô sendo sincero, o Nerd Drops foi um dos poucos canais pra trabalhar com seriedade. O cara pode mandar um abraço pra quem você quiser, tá? Deixa eu falar, eu vi um vídeo de vocês recentemente que a Mariana tava ensinando a pôr os cabelinhos, né, em um... Exatamente. Flocagem. Vocês ministram curso também, palestras, né? Esse é o próximo passo da taverna, né? A gente tá fazendo conforme dá. Então, rola informal, taverna, né? A gente quer fazer uma oficina mesmo. Por enquanto rola informal. Todo sábado a gente coloca a mesinha lá fora, o pessoal toma umas tubaína. Aí tem uma padaria fantástica do lado da loja, então o pessoal traz uns pastelzinhos de Belém e tal. E a gente fica customizando, conversando, mas é, cara, tudo informal por enquanto. Deixa eu só falar que é até um testemunho meu, cara. Deixa. Porque as pessoas às vezes têm essa coisa de pensar e de não ter um lugar. A taverna a gente não fala só porque eles são nossos parceiros ou porque eles são nossos amigos. É uma loja foda, cara. Você entra lá, você não é tratado como um retardado, cara. Não é a mesma coisa que você. Mesmo se você for, cara. Mesmo que você for, cara. Mesmo se você for, estamos lá pra receber as pessoas, cara. Dá um espaço pra receber as pessoas e as pessoas se informam. informarem. Falar, não tô sozinho no mundo. Quantas vezes, Mariana, quantas vezes a gente já não viu lá? Nossa, eu tô emocionado. Eu não vejo isso há 25 anos, mas isso tá sendo lançado ainda. Mas peraí, eu vou recuperar os meus. Se eu trouxer aqui, vocês ajudam a descobrir o que se trata? Vocês ajudam a achar? Sim, traz aí, pô. Traz, pô, um pessoal que se conhece há muito tempo. Ou pior ainda, o cara que fala, putz, eu coleciono há 25 anos, não conheço ninguém. Eu posso vir aqui sábado que vem conversar com alguém? Meu, estamos na plena era da globalização e da internet. As pessoas não sabem uma das outras. Isso é uma experiência única. Essa é uma das coisas que a gente quer manter na taverna. Aproximar as pessoas. Eu coleciono há 25 anos. Eu não saí da casa da minha mãe. Eu sou estranho. Acontece, existe. E às vezes a pessoa perde o medo de ser maltratado justamente em um espaço em que a pessoa fala, meu, isso é normal. É, não, mas é isso que eu queria falar. Faz parte do, sabe, eu cheguei lá, eu fiquei assim embasbacado, porque não só pela variedade, porque eles não tem só de G.I. Joe, embora a linha principal seja de G.I. Joe, eles têm várias linhas que vai fazer assim, quem for lá com certeza vai babar, cara. Porque o nego fala, você é nerd? Não, nem é questão de ser nerd, cara, é questão de você revisitar a sua infância. Não, e por exemplo, lá também tem a galera de modelagem que frequenta lá, né, Pedro? O exemplo clássico disso é o Zeca Panzer. Ele é um plástico modelista com experiência de mais de 40 anos, com prêmios internacionais. Dá pra dizer que no Brasil, nos anos 60 e 70, só montavam kits de avião. E dá pra dizer que ele foi o introdutor do plástico modelismo de Segunda Guerra no Brasil. Então você vai numa convenção de plástico modelismo, é só material de Segunda Guerra. Tanto que o apelido dele é Zeca Panzer. Ele que introduziu, ele que trouxe nas costas, trazendo pelo via correio, colocando dinheiro, dólar, dentro de papel carbono, mandando pelo correio e recebendo em casa os primeiros kits de Segunda Guerra. É o maior especialista em pintura em escala pequena que eu conheço até hoje. Uma coisa legal que a gente tem lá na taverna é que é um lugar que assim, que os caras, tipo, os caras nerds, os caras que vão levar boneco, podem levar as esposas, cara. E a gente acaba ficando amigo. Tem vários casais que o cara vem com a esposa começa a ficar amigo é nosso, sabe? Às vezes a esposa liga, ô, Mariana do Jaio, ô, fulano, tá aí? Tá sim, peraí que eu vou chamar. E virou um lance mais assim. E assim, a gente sai pra jantar junto, se junta uma turma e fala, pô, vamos no cinema? Vamos? Vambora. Teve galera que foi passando novo lá em casa, meu, que eu conheci como cliente da loja. E tem uma outra coisa que, assim, a gente já comentou várias vezes no Nerd Drops, que eles têm a loja virtual da taverna, é uma coisa fantástica, assim, uma diversidade tremenda. E eles têm uma opção, assim, cara, que assim, só pra aumentar esse clima de, parece, sei lá, uma extensão da sua casa, é você, se você quiser, você pode comprar na internet, fazer o pagamento e buscar o boneco lá, cara. Eu tenho vários clientes, eu tava até falando com agora há pouco no MSN com um. Então, o cara, ó, acabei de pedir tal coisa, tô indo sábado lá buscar. Eu falei, beleza, tá separado. Eu posso dar esse testemunho, porque a Mariana me deu um presente, né? Da taverna, chegou... Ela já foi sacana, né? Chegou, escolhe qualquer coisa. Tô fudido. Eu acho que eu demorei uns 4 meses pra conseguir escolher alguma coisa que eu queria, cara. Quando, porque, quando eu ameacei mandar o pônei, ele escolheu. Pôneis malditos, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Ela falou, escolhe qualquer coisa. Eu acho que assim, eu falei, porra, eu vou escolher um e vou ter que comprar o resto, cara, porque tudo que tinha lá eu queria, velho. E aquela coisa não é feito pra arrancar seu dinheiro, cara. Você se sente muito à vontade lá. Não, você não leva por pressão, você leva porque você gosta mesmo, cara. Meu, e muitas vezes, isso no comércio em comum, eu trabalho numa livraria, isso acontece muito. Se você chega pro cara e a gente chega ao ponto de falar o seguinte, olha, esse boneco é mais difícil de achar do que o outro. Às vezes o mais difícil de achar é o mais barato do que o outro. Ou seja, a gente não empurra material pras pessoas. A gente fala, ó, isso daí, entre os dois, esse é o mais difícil. Ele custa um décimo do outro. Filho. Tem coisa, inclusive, que eu fico triste quando vende, porque eu fico secando. Eu falo assim, olha, se isso aí não vender até o final do ano, eu vou pegar pra mim. Animado do G.I. Joe. Olha, acho que foi 2 semanas, né? Se não vendesse, semana e meia. Se não vendesse até o Natal, a gente ia pegar pra gente e vendeu. E foda assim, como você percebeu, cara, se o Pedro e a Mariana manjam pra caramba disso. E o Pedro, como vocês também viram, fala pra caralho. Se você relar no brinquedo e falar esse, ele vai te soltar o histórico, cara, de tudo aquele personagem, do boneco, das linhas, de tudo. Ele é uma Wikipédia do G.I. Joe com 1,90m. Exato! A Mariana manja mais do que eu. Pode ser possível um negócio desse, mas cara. Mas assim, essa é a diferença de várias outras lojas, né, cara? Porque é diferente você chegar numa Canas, onde todos os bonecos ou brinquedos são jogados no chão. Exatamente. E rasgados. E rasgados, e faltando preço e tudo, do que você chegar e buscar informação sobre ele, saber se ele é um boneco sozinho, se ele faz parte de uma coleção, qual a dificuldade de completar essa coleção, entendeu? E isso é legal, ainda mais quando é um público específico. É uma assessoria informal, né, cara? Você não precisa, às vezes, eles já vão te dar toda a informação que você precisa, você vai a um puta de um clima de, cara, tô em casa, sabe, tô tranquilo, se ninguém vai fazer pressão. Se a gente não sabe, a gente vai indicar quem sabe, meu. É, ninguém vai fazer pressão na sua cabeça, ó, pega logo, vai embora. Não, meu, você pode ficar o dia inteiro lá enchendo o saco dela, desse pessoal, que eles são muito... É, mas se for ficar lá o dia inteiro enchendo o saco, compra alguma coisa, né? Toma umas tubaína, pelo menos, toma umas tubaína que a gente já... Bom, pra finalizar, fala o endereço e o site aí, Pedrão. Bom, fica na Brigadeiro Faria Lima, no Jardim Paulistano, 1975, na Sobreloja 25, e o site da loja virtual é lojadoogroencantado.com.br. E em São Paulo, quem conhecer São Paulo, a taverna fica entre a Gabriel Monteiro da Silva e a Avenida Rebouças. A Avenida Rebouças é a que dá acesso direto à Paulista e ao metrô Clínica, e ao metrô Consolação. Então, e terminando, né, a gente já falou um pouco nisso na parte de anúncio, queria que vocês falassem um pouco sobre a Joecon, o que vocês estão esperando. Então, é uma coisa engraçada, quando a gente abriu a loja na Rua dos Pinheiros, chegava essas pessoas, puta, vocês também colecionam? Eu pensei que era o único que colecionava. Falava, porra, a gente coleciona, teve convenção e tal. Como assim teve convenção no Brasil? Poxa, vamos montar. E a loja era pequena, a gente tava começando e a gente marcou um encontro. Na verdade, encontro... metade da minha coleção, 80% da minha coleção foi pra abrir a loja. E a gente marcou esse encontro, vieram... Pra tentar juntar o povo. Vieram três pessoas. O cara que deu a ideia. Super bacana. Mais um cara, outro cara. E começou o encontro. Aí o pessoal fala, pô, e convenção? Vocês não vão montar convenção? A gente participou acho que de três convenções, né, Pedro? Diretamente três. Três convenções das cinco que tiveram. O pessoal do Pra Jones. E aí agora, lá na galeria tem o Pablo, né, que tem uma loja lá, tem o Luiz com o Arsenal 51, que trabalhou com a gente nessas convenções. A gente falou, meu, vamos montar uma convenção? Ah, vamos, né? Qual é a ideia da convenção? É montar uma exposição organizada, bonitinha, então vai ter o concurso pra melhor custom, pra melhor veículo, por categorias, tem crossover, tem custom, tem um sexto. Tentar trazer um pouquinho de cada coisa, então vai ter o Terrordrome, que é a base dos cobras, vai ter o SS Flag, vai ter algum tipo de oficina, eu vou ministrar a oficina de flocagem, o pessoal que tá propondo algumas oficinas, e vai ter a feirinha básica e as lojas também abertas. E tá vindo o pessoal do Rio, tá vindo o pessoal de Uberlândia, o pessoal do interior, o pessoal se encontrar mesmo, falar de comandos em ação, falar de coleção, falar de brinquedo, ficar batendo papo lá, ver a exposição e curtir. Então vamos relembrar, né, que a primeira Joecon na Taverna do Ogro vai ser dia 24 agora de setembro, próximo sábado, das 11 horas às 17, lá na Brigadeiro Faria Lima, 1795, na Sobreloja 25 e 24. Então se você quiser curtir G.I. Joe, aprender coisas, conhecer a galera, descobrir que você não é o único que gosta de colecionar, e quiser conhecer o pessoal do Nerdross, que a gente também vai estar lá. Eita! Sejam mais do que bem-vindos todos. Para, Então, gente, cara, mais uma vez agradecer o Pedro e a Mariana por disposto do tempo deles e do imenso conhecimento que eles têm sobre o G.I. Joe. Cara, obrigado, vocês são assim... Oh, valeu. Muito obrigado mesmo, obrigado vocês do Netro, que nos dá esse ânimo pra continuar, né? É, valeu, porque, galera. Porque o material sério, informação séria, são poucos que apresentam. O Netro, com certeza, é um dos principais. Everything, men of honor in the building. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado deste cast bastante informativo sobre uma paixão da nossa infância, pelo menos da minha. Ah, infância o caralho, até hoje. É, eu tô sendo introduzido ao mundo agora, né? Porque eu nunca não conhecia a G.I. Joe, né? Eu vim numa família muito humilde, sabe? Os únicos G.I. Joe que eu tinha era sem elástico, sem dedo, então... Eles tentavam segurar a arma, né, cara? Mas não dava certo. Por que? Eles vêm com arma? Você é da época que o G.I. Joe não tinha muito jogo de cintura, né? Não. Nossa, cara, que trash, né? Mas é isso aí. É legal a gente apresentar mais ou menos a evolução desses brinquedos, né? Até hoje, cara, porque, assim, brinquedos na nossa infância hoje são colecionáveis, né, cara? Então, não podia passar batido um assunto desse que, eu vou te falar, pelo menos assim, eu não lembro de algum podcast que tem abordado um assunto específico, assim, principalmente quando a gente fala na área de colecionáveis, né? Principalmente quando você tem um, como diria o Faustão, né, um monstro sagrado, que nem o Pedro e a Mariana, pra falar sobre isso, cara. O legal é que, como foi dito no cast, né, o G.I. Joe, ele é muito legal. Ah, se você vai tomar no c***, cara, você não ouviu porra nenhuma, ué. Ué, velho, eu tava aqui o tempo todo. Falar que nem o Pedro disse pro Vivacqua quando teve a feira de brinquedos, aqui só tem de G.I. Joe com 2 polegadas pra cima. Isso é sinal de qualidade, rapaz. É. Então é isso aí, espero que tenham gostado e caso vocês queiram mais Nerdobras especiais, não deixem de mandar e-mails para nós com sugestões de pauta. Exatamente, não esqueça de mandar aqui pro nerdrops@gmail.com ou nerdrops@nerdrops.com.br. E reclamações serão muito bem-vindas também, não deixe de fazer a sua. Ah, manda e-mail também, né, porra, pra elogiar, porque reclamação, sugestão de pauta, mas manda e-mail pra elogiar, falar que tava com saudades, né? Sempre bem-vindo, comenta, o comentário é o mais importante também. Tá carente, você quer um abraço? Porra, cara, se tiver 2 polegadas, por que não? Então, Oliver, fecha aí o programa que nós vamos dar um abraço coletivo no sul. Falou, tchau pra vocês. My swagger still hammer, so you can't touch this. Yes, we gotta rock. Ai. Olha, você quer abrir? Nossa, que proposta. Assim, em público. É foda. Fica um monte de tempão sem gravar, já tá assim. É. Intimidade é uma merda mesmo. Né? A princípio, olha, não. Porque o que veio pro Brasil, aí entrando na questão da liberdade de criação, o Falcon... Só era um pouquinho só, você vai... Pedro, que porra foi essa, mano? Bom, bem-vindo à Pompeia. Você vai ter que falar de novo, cara, esse filho da puta gritando. O ônibus já tinha dado uma ferrada, esse lazarento gritando, ferrou de vez. Bem-vindo à Pompeia. Isso, exatamente. Nossa, eita, peraí. Nossa, tá caindo. Tá brincando que tá no exército, tá rastejando.